Bom, na última sessão vocês tinham ido até o Reino do Fogo, o plano elemental do fogo, certo? Sim. Tinham usado o amuleto de Valkyria. Quem que usou o amuleto pelo mundo? Acho que foi o Renan. Qual é o nome do personagem do Renan? O Ori. Não, mas o Ori entregou pra vocês. Mas quem de vocês que usou? Provavelmente o Pissoca, não foi? É, acho que foi ou o Brad ou o Rafa. Que tinha conhecimento, um dos dois. Eu lembro que o Rafa, ele usou o espelho pra localizar as pedras rúnicas. Isso eu lembro. E aí não lembro qual dos dois foi que usou o amuleto pra ir buscar a pedra rúnica onde o Orion tinha dito pra vocês que era aqui, a pedra rúnica não. Onde tava o estandarte de Kim. E aí ele disse que tava com o Legolas tinha enlouquecido. O Legolas 325 tinha enlouquecido. E o Orion, pra conseguir se livrar do Legolas e dar um sossego nele, viajou com ele 10 anos pro futuro e largou ele preso no futuro. Aí vocês pegaram o amuleto e viajaram pra localização que o Orion deu pra vocês, que era no plano elemental do fogo, um local que é composto totalmente de chamas e lava ardente, cheio de criaturas do fogo, e lá encontraram o Legolas num local reservado numa cidade, Birutinho, sozinho e melancólico. E Birutinho. E Birutinho. Tentou lutar contra vocês, mas ele tá mais Birutinho do que se imaginava. Ele só fez cagada no combate. Acabou perdendo o estandarte do Kim. Fez a carta de transformar o estandarte em missão e lançar pra lá. Exato. Perdeu o estandarte, que era o único trunfo que ele tinha. E aí, depois de uma longa negociação, vocês finalmente convenceram ele a entregar o estandarte e acompanhar vocês de volta para a área. Bom, vocês pegaram o amuleto e retornaram, certo? Para qual local vocês retornaram? A gente entregou o estandarte para Kim, tá certo. Ele também já pegou uma pedra única. Ele mergulhou na lava, resgatou a pedra rúnica da... Deus. Acho que eu tenho mais um dela, deixa eu ver. Olha, tá aqui com a pedra rúnica. Esse aqui tem mais um dela. Pedra rúnica da luz, com a pedra rúnica da luz. Pedra rúnica. Essa aqui é a pedra rúnica da luz. Parece um solzinho nela. Muito similar às outras três que vocês já possuem. Possuem ou possuem. Na verdade, vocês estão com duas, né? Hã? Duas. Terra, vento. E a de fogo na bolsa. Não, e a de fogo não tá na bolsa. Não tá. A de fogo ficou com a raposa da cinzenta. Ah. Bom, o Kim ele tava lutando no reino de Zakharov, se eu não me engano, falei pra vocês, já foi? Não lembro. Não, ok. No reino de Zakharov. Eles estão lutando, tentando rechaçar a área de tormento que tá se expandindo. E dessa área de tormenta, além de Lefeu, tá saindo devoradores de mente também agora. Saindo Gardeth. E o Kim tá lá com o exército dele tentando rechaçar. Quando vocês entregam a lança pra ele, ou o estandarte pra ele, ele pega aquilo e imediatamente se transforma num machado gigantesco. E ele sai correndo, rodopiando o machado e cortando cabeças, arrancando cabeças aos mortos. E aí, a partir disso, o que vocês fazem? Lembra quais presentes você já tinha? É, falta pegar na agora... Na forma de demoníaca ou voltar normal? Depois... Mara? Não, de Lena? Os itens, não, falta o báculo de Lena, se eu não me engano. Tá lá na Ponsmania. E falta escutar com o Garlef. É, falta aí pegar. É. Vamos lá, Lena, falta. Então, falta a Lena e os dois com o Garlef. Vocês têm de Alihanna? Temos. Tem de Alihanna. Asger tem. Glórien tem. Caledranok tem. Falta Kim acabou de pegar. Calmir. Tem. Falta a Lena. Nenhum tem. Mará tá com o Garlef. Falta só de o Mará e do. Ah, qual que é o outro? Falta Mará, Nimby e Lena. Nimby e Lena. Falta só esses três: a colher, o bracelete e o báculo. E os dois que a gente tá usando. E os dois que vocês estão usando. Isso não, mas nós já tá com eles, Bredão. Não, mas falta entregar. Mas nós tá com eles. Não, o que importa é a gente tá, não os caras. Foda-se os caras. E aí, o que vocês fazem? Vamos lá. 3, 2, 1, on. Vamos pegar o báculo? Tá bom. Vocês têm algum outro destino? Não, por enquanto. Mas vamos ver se esse daqui funciona pra achar. Funciona. Não testamos ainda. Vou pegar o espelho, tornar o báculo. Olhar o báculo? É. Ok. Sabe onde tá? Certo. Quando você pensa no báculo, tá? Você vê imediatamente a imagem dele. Ele é dourado. Uma das pontas, ele tem uma chama ardente, com um brilho alvo. E essa chama, ela parece não se extinguir. Parece não tremeluzir ao vento. Parece ser inafetada por qualquer coisa. Esse báculo está fincado numa rocha, certo? E está dentro de uma caverna, parece. Só que as paredes, elas não são de pedra ou de terra, são de madeira. E aí, quando você tenta entender o que é, você vê essa imagem se afastando do barco, se afastando. Atravessa madeira maciça e mostra pra você a imagem de uma gigantesca árvore. Vai se afastando. Você vê que essa árvore é uma árvore quase tão grande quanto a estátua do Valkyrie. Caralho. É? Caralho, não sabia que era tão grande assim. É grande, é gigantesca. E aí você vê, você quer saber a localização, né? É. Você vê isso se afastando cada vez mais. Mostra uma floresta gigante, vai se afastando outras florestas ao redor, rios. E aí você vê, tem essa visão aqui do mapa do reinado, e você vai se afastando a partir desse pequeno ponto aqui, desse pequeno reino. Longe pra caramba, vai se afastando. Mostra isso aqui pra você. Tem só um pequeno pontinho vermelho que fica piscando ali. Que achou uma mapa. Você tem a localização do local. Vocês atualmente estão aqui. Aqui é um tal. Na Ponsmania. Você conhece o mapa, você sabe disso. É na Terra das Fadas. Cuidado com o que vocês falam lá ou desejam. Elas são meio traiçoeiras. Tranquilo. A última delas quase transformou nosso amigo em um limão. Ok, então usar o amuleto e ir até pra do lado da árvore. Do lado da árvore vocês vão? É. Eu vou aqui mesmo, Bredão. Eu não quero ficar caminhando. Fim de ser mais preguiçoso. A coisa mais importante que fazer. Vocês dão pra fora? Eu tiro só quando certo, Celerinho. Quando você foca naquele local que você visualizou, naquela árvore imensa, colossal, você pensa em ir pra lá, arrastando todo mundo junto com você, vocês imediatamente, num piscar de olhos, a imagem daquele reino, aquela planície onde vocês estão, onde vocês já viram passado antes até, né, desaparece e surge uma floresta ao redor de vocês, certo? Algumas centenas de metros à frente de vocês, vocês veem uma imensa árvore assomando na paisagem, tão grande quanto a estátua de Valkyrie. Deixa eu pôr até uma imagem desse cabelo. Eu esqueci de lembrar uma coisa. O céu nesse lugar, ele também está escuro. E lembram-se quando vocês viajaram para o futuro para resgatar o estandarte? O céu também estava escuro. É uma constante. É tipo assim, ó, a árvore, mais ou menos. O pontinho pequenininho aqui embaixo é uma cidade. Uma cidade que cresce ao redor da árvore. Bom, qual que é a sua intenção? Vocês saírem no solo como vocês estão agora? Você quer sair no alto? Não, no solo. No solo. Tá. Ok. Quando vocês caem no solo, todos vocês joguem um teste, um save throw de destreza. Vamos jogar save throw de destreza? Sim. É, começamos com um crítico. Oh, pra bom ou pra mal? Aliás. Essa mesa tem fichinhas. Só 30. Só 30. Vai passando, por favor. 2, 19. 12. Tá todo mundo perto da vida aqui, né? Ah, tem mais um bônus, né? É, então tem 37. Então deu 26. É, e outro 37. Qual que é o bônus? Deve ser ou mais 8? É, 7. Mais 7? Então, 12, 17 e 19. 31, 37, 38. 38, 37. 19. 26, 19. Baixo? 28. 28 de boa. Bom, todos vocês conseguem passar. 12 de 8. Tá? Caralho, jogo bom. Ok. Nem todos conseguem passar. Ao lado de vocês, aquele que veio de outra dimensão, de outro mundo, e tem agora um braço dourado, ele se desequilibra e ele cai, sentindo o peso do braço de ouro dele. E ele cai. Só que ele não cai como vocês esperariam, de uma vez no solo. Ele vai caindo devagarinho. Todos vocês sentem os seus corpos extremamente leves. Como se a gravidade nesse local fosse praticamente nula. Você sente uma leveza muito grande. E é normal isso na Pandemônia ou é só tipo pelo fim do mundo e etc? Conhecimento arcano. A gente tinha descoberto que a gravidade estava se esvaindo, né? É, mas é que teoricamente os deuses fizeram isso. Sim, a gravidade estava se esvaindo e os deuses estavam tentando mantê-la intacta ainda. 37. A Pondismania é um reino de características caóticas. Mas tá de boa. O tempo pode passar mais depressa ou mais devagar do que no mundo exterior. Nossa, a gravidade pode ser maior ou menor. Por sorte vocês deram a sorte de pegar uma gravidade menor e não a gravidade maior, né? Na cidade de vocês. É normal isso aqui. Eu disse. A As fadas são traiçoeiras. Bom, diante de vocês, uma cidade, vocês veem um monte de... como se fossem insetos passando do ano, de um lado para o outro, parecem estar exaltados de alguma forma. E no solo vocês veem também um corre-corre tremendo dentro dessa cidade para dentro de vocês. E acima dessa cidade, né, atrás dela, acima dela, se tem ao seu redor, aquela árvore gigantesca. Se as folhas fossem proporcionais ao tamanho do tronco da árvore, uma folha dessa árvore cobriria facilmente uma mansão. Tamanha a grandeza dela. A copa dela se perde assim no alto, vocês quase não conseguem vislumbrar a copa dela no meio da névoa que se forma ali no mar. Dá pra saber normalmente como que é a etiqueta do pessoal da Pondesmanha? Etiqueta do pessoal da Pondesmanha? É, se tipo, é normal as pessoas chegarem aqui e tipo, você tem que falar com a rainha, pedir permissão. Ou se você pode livremente transitar pelo local. Tá. Joga. Pode ser história, né? Alguém mais tem história que pode jogar, se você não tem. Tem alguém próximo? Curioso? Próximo a vocês nesse momento, não. Não ficou curioso? Não. São que tipo de criatura? 35. É o mesmo que o meu, Bredão. Bom, são fadas. Só fadas? De todos os tipos. Vocês em centauros, vocês em sátiros, vocês em sprites, vocês em pixies, vocês em brownies. Brownies? Como é? Tem meninos da malévola, mano. Hã? Todos os bichos da malévola. Ih, e muito mais. Alguém já assistiu, vocês em trolls? Alguém já assistiu Caçadores de Trolls da Netflix? Tem uns gnominhos de chapéu. A do Gravity Falls. Ninguém viu também. Que droga, mas foi nessas experiências que eu não lembro. Gravity Falls é aquele desenho? É. Então, vocês veem umas criaturinhas pequenininhas assim, de barba grande, bracinhos e perninhas curtas, um chapéuzinho, um gorrinho vermelho com são os Smurfs da Cucuscoa. Tipo os Smurfs da Cucuscoa. Muitos deles correndo ao redor de vocês ali. São as únicas criaturas mais próximas são essas. Oi! Você? Um deles para. Oi! Que dia, que hora que é? Agora? É. Eu sei qual que é a hora. Tipo, mas... Tá, você calcula que... Não, porque eu tô pro Jebro. Você calcula que são por volta de umas 4 ou 5 da tarde. Boa tarde. Boa tarde, meu... É homem? Macho? Tem, parece aspecto de ser macho. Boa tarde, todos você, eles, meu senhorzinho. São todos iguais, parecem clones. Boa tarde, você. Você tá muito... Entorta a cabecinha assim. Você é residente daqui? Eu entendo, já. Você entende? Qualquer idioma. Qualquer idioma. Certo. Ele fala assim pra você. Eu tenho um poliglota. Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Quando você veio? Coração. Quatro da tarde. Não, eu gostaria de saber se existe alguém com quem eu possa conversar sobre essa frondosa. Existe. Poderia me falar, por gentileza? Você? Gostaria de saber mais sobre a história da árvore. Estamos bastante interessados, meu grupo e eu estamos interessados em saber. E viemos resgatar um artefato para ajudar com que salvemos algumas vidas. Resgatar um artefato? Sim. Artefato? Ainda não sabemos, precisamos saber. Um pouco mais. Talvez seja realmente essa árvore que estamos procurando. Vem. Já, em casa, vamos. Rápido. Ah, ele está nos convidando para ir até a casa dele tomar chá para falar a respeito da árvore. Você mora de chá por aqui, velho? Você não tomando chá com o amêndoa? Ah, ok. Como chá com gatinho? Etiqueta. Nunca negocie com as fadas. Extremamente arriscado. Nunca digo obrigado às fadas. Extremamente arriscado. Ah, nem gnomos. Nunca chegue perto das fadas. Não digo obrigado a gnomos também. Se você, vira uma fada, corra. Tem mais de um? Não arriscado. Tem, veio um comigo. Ele fala pra você. É primo? Mesmo? Isso é quanto? Esperando o pessoal ver se vai lá. Aí vai correndo, para. Não, vamos, vamos, vamos. Tchau, tchau, tchau. Anda, anda. Não, o nome dele é Marshmallow. Aí eu só acertei. Pô, tipo, só pra não ser a reação do cara que me aparece, tipo... Normal, os caras... Tá de boa. Tá cagando não pra você. Entre você e o troll a 80 por hora, tá de boa. Bom, eu tô indo. O Murray tá indo, o Lisbeth tá indo. Vocês dois? Tô indo. Uma passada minha é 20 DM. Então, você é rapidinho. Então, só que ele anda rápido pra caramba. A impressão que você tem é que ele anda tão ou mais rápido do que você até. A despeito do tamanho do mundo. Tá? Vocês estão numa planície verdejante. Ao redor de vocês, assim, a alguns metros de distância, tem um bosque. Cerca todo o tudo ali. Me veio Teletubbies na cabeça, né? Cara, já. Assim, que lugar. Dá pra pôr ele. Cuidado se você for barganhar com ele, as fadas são bem traiçoeiras em relação a isso. E não diga obrigado. Como não? No seu mundo vocês não dizem obrigado? Não se diz obrigado aqui, é arriscado. Mas isso é uma gentileza. Não aqui. Tá. Celinho, você devia ter nos avisado. Precisa ouvir uma estrangeira pra falar isso pra gente? Eu só vim aqui antes. Mas você é um bardo, você conhece praticamente tudo que tem pra conhecer. Obrigado, mas não é bem assim. Há certos reinos que são meio bloqueados, sabe? As pessoas não transitam entre eles. Entendi. Mas bom, por que mas... dizem a respeito desse lugar dessa forma? Por que falam que é tão arriscado? Porque com as fadas fazerem você passar a eternidade aqui é muito fácil. E você nem vai perceber. Lembra daquele senhor da cartola que conversou com a gente? Sim. É, ele impera por aqui. Vai ser anfitrião de vocês. Falei que fofinho. Parece um gnomo de jardim, não parece? Nariz de batata aí. Que é isso, Zangado? Espero que seja feliz. Se eu abrir ele, tem êxtase, né? Pode ser. Vou explicar porque esse. Tem bala house ou bala bala lá dentro? Tá milhão, né? Por isso. Bala bala, bala bala. Casa. E a gente vai entrando no meio da floresta. Vocês entram? Eu tô seguindo. Oi? Eu tô seguindo. Ok. Teste percepção. Ah, não sei se eu tô vendo um teste percepção. 22. Não tem. 22? Passou. 40. Puta, peste? É, o meu foi só 29. O meu foi Perception. Dá pra brincar com esses caras não. Não dá, não dá. E agora eu enxergo. E agora enxergo. Piorou. E agora eu vejo. Cadê Perception? É tudo tão estranho e novo para mim. 27. 19, 12, 31. Vamos brincar mais com vocês, então. É só a percepção que eu tenho, ó, do resto. 30. Beleza. Então quando é percepção, eu falo assim, ó, qual é a percepção passiva de vocês, vai? Passou ou não passou? Mais fácil. Tem que ficar rolando dado. A minha é 24. A minha não vejo nada. Eu não nessa forma que eu tô. Eu tô aí. A minha é 13. Não sei de nada. Como sua percepção passiva é 13? A minha é baixa mesmo. Mas quando você tem de... Você não tá desolando? Não, a passiva não. É que eu acho que ela não tem. Quanto tem de percepção? Eu tenho mais 4. Aí tá 14. 14. É. Continua abaixo. Tem proficiência e percepção? Tem. Então tem que somar algumas proficiências. É, então tem que somar mais 8. Mais 8. Então fica mais 8. Qual é o máximo da percepção passiva? Não, isso mesmo. 10 mais percepção. Mas a minha percepção passiva é baixinha mesmo. Seria 14 no caso, não é mais 3. Então agora é mais 22. Não, é 22. 22. Passiva. 10 mais percepção? Isso. Tá. Leva vocês pro meio do mato. Vocês vão andando acompanhando ele, ele vai muito rápido. Tá? É bizarro a forma como ele consegue se mover com essa velocidade. Entra no meião do mato, vocês vão atravessando moitas. E o tempo todo vocês olham ao redor e vocês têm a nítida sensação de que estão sendo observados. Quando vocês param assim pra olhar, viram a cabeça assim pra olhar, tem nada. Mas quando vocês voltam a focar na trilha, vocês têm a sensação de que olhos vão passando assim, ó, pela visão periférica de vocês, olhos luminosos, brilhantes. Emitindo um brilho amarelado, no meio da escuridão entre as árvores, vocês têm a impressão que aqueles pares, muitos pares de olhos, ficam observando vocês e só aparecem na visão periférica de vocês. Até que ele chega e para. Subitamente ele para. tem uma pequena clareira, certo? Um local onde as árvores elas estão mais esparsas e formam uma clareira circular. Não muito grande, deve ter uns 5 metros de diâmetro aproximadamente. E no centro dessa clareira crescem uma infinidade de cogumelos. Até uns cogumelos desse tamanho assim, enormes, pelo menos muito grande. E ele vai correndo, chega até um desses cogumelos, aponta pro cogumelo e fala: casa, casa, casa, entra, entra, já, já, já. O que ele tá falando? Pra gente entrar no cogumelo. Eu coloco o pé, a ponta do pé, pra ver se é tipo um portal, pra ver se vai atravessando. Ah, é? Quando você põe ele, ele abre uma portinha, né? E aí quando você põe o pé, toca estudado pra dentro do cogumelo. Eu não tenho um mau pressentimento quanto a isso. Foi? Quem mais vai? Eu vou também. É todo mundo. Caramba. Fiquei do lado de fora por causa de alguma merda. Alguém tem que vigiar os cavalos. Alguém, né? Tem que vigiar. Tá, beleza. Vou ser vigiada. Mas okay. Eu quero sentar assim meio na porta, eu quero ver se dá pra ouvir. Você ganhou algum buff? Não? Lá dentro silencioso. Como o banho de experiência teve na cachoeira de banho, não tem outro mundo também? Não, só isso. Vocês entram, vocês estão numa casa, até grande e espaçosa. É maior por dentro. Incrivelmente maior por dentro. Vocês olham aquele lugar bizarro, e aí tem várias cadeirinhas que são como se fossem puffs com o formato de cogumelo, certo? E ele vira pra vocês e fala: senta, senta, senta, senta. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Ele tá oferecendo chá. Não. Não. A gente não. Não quer, não. Estamos bem. Tchac. Estamos bem. Tchac, tchac, tchac, tchac. Queremos só saber a história da árvore. Se puder. Ele some assim. Ser. Imagina esse cara. Dentro do cogumelo. História, dentro do cogumelo, ele sai correndo, tá? E a velocidade dele é tão grande, que a imagem dele escapa aos seus olhos. Imagina, tipo, o flash correndo. Ele vai. Quando ele volta, tem um pires com uma xícara de chá quentinho na mão de cada um de vocês. Tem um outro cogumelo um pouquinho mais alto assim. E nesse outro cogumelo tem uma espécie de uma lousinha pendurada. Essa lousa dá a impressão de ela ser feita para vocês de folhas, de asas de insetos. Tanto que ela é meio translúcida. Tem alguma coisa escrita? Não. Ela vai dar uma aula. Ele pega assim. Num compartimento onde se colocaria giz, uma luz, né? Ele vai e pega alguma coisa assim, meio arredondinho, e fica se mexendo assim. Vocês olham, ele tá segurando uma lagarta. Parece um mandrovazinho. Ele pega o mandrovazinho, espreme o mandrovazinho, e sai um líquido gosmento meio escuro, e aí vai rabiscando assim na lousa, e ele desenha a árvore. É seguro comer nesse lugar? Hã? É seguro comer nesse lugar? Se você levar sua própria comida, talvez. Escreveu um papelzinho assim, ó. Não como ou bebo. Vou jogar pela porta. Assim, como ou bebo? Vai jogar pela porta? É. Ok, quando você põe a coisa pela porta, o papelzinho sobe. Vem um bilhete assim. Cai. No chão entre vocês. Não como o rio. Será que foi a moça do outro mundo que escreveu isso? Bom, então, nos fala isso. O que... Se falar um pouquinho mais devagar, eu entendo. Ah, muito rápido. Essa árvore de Nantuxaera, ela nasceu quando nasceu o mundo. Ela é muito antiga, muito mais antiga do que a própria rainha de Nantuxaera, do que a própria rainha Tantalas da Elen. E essa árvore está sempre desde aqui, e é a árvore que é onde a rainha mora, que é uma árvore de gema dela, que é a Tunashuntra, e ela é muito forte, muito poderosa, e tem a outra rainha negra, e elas duas são rivais, elas combinam entre si, mas uma delas é boa, outra delas é má, e a rainha ela é simples, e ela é uma. Vai falando um monte de coisa assim, confusa. Caralho. Rápido, é complicado você conseguir absorver tudo aquilo que ele está falando. Tá, se eu entendi bem. Essa árvore aí é tão antiga quanto muita coisa, mas existem uma árvore, existem duas árvores lá. E parece que cada uma delas é habitada por uma rainha e elas ficam em conflito aparentemente eterno. Nossa, mas por que ele nos trouxe pra falar a respeito disso? É tão perigoso falar isso agora? Você vai contando pro grupo, ele vai assim, ó. Concordando com você. Não sei, Elizabeth. Mas a gente tem um grande problema. Já. Aparentemente, só um segundo. Aparentemente, a gente não vai conseguir tirar o báculo. Talvez se a gente tirar o báculo, essa árvore morra. É a árvore. Tem um mundo. Tá, mas você vai conseguir convencer a rainha que tá naquela árvore a entregar isso de bom grado? Talvez ela saiba o que seja acontecendo. Como que é o nome da rainha? Tantalas da Hélia. Tantalas da Hélia. Será que ela nos concederia uma audiência? Você conseguiria conversar com ela para que ela nos recebesse? Por favor. Não, não é de graça. Mas aqui não tem um minuto pra fazer isso. Como? Tá vendo aqui o tempo tá se esgotando. Que tempo? Do mundo. Ah. Quer algo em troca? Sim, você vai ter algo em troca. Sim. Quando a gente... ela está te oferecendo chá. Não, chá de vocês. Na verdade você Toma chá. Na verdade você vai receber algo em troca. A sua vida vai ser. Ficará. A gente. Bom, se a gente tiver audiência com a rainha, você vai poder saber o que tá acontecendo. Não. Vida não quero. Quero botão. Botão? Botão. Azul. Hã? O que é um botão azul? Não é um botão uma flor? Botão uma flor? Não, botão. Botão azul. O que é um botão? Botão. Quero botão, botão azul. Desenha pra mim o que é isso. E ele faz um desenho mais ou menos assim, ó. Ele faz um circo. Botão de roupa. Isso é um botão. Ah, tudo bem. Mas... é um botão de roupa. Botão. Azul. Ah. Botão azul. Isso. Você tem um botão aí? Estamos não. Mostrando o broche. A roupa, não. A roupa da asiática tem os botãozinhos, bambuzinhos, bagulho. Mas é aquele de bambuzinho? Não, um de bambuzinho é o só que eu tinha, que eu fiz lá em... que a Kyra fez. Certo. O outro normal é o de botão normal. Normal, tá, ok. Isso aqui? Não, azul. Não, mas é isso. É, azul. Mais azul. Botão azul. Quero botão. Você quer um? Não, quero botão azul. Isso, botão azul. Ele cata o botão. Toma, tem outro. Faço dois. Isso é um botão azul. Dois botões. Tem dois. Ah, eu fico com um. Não, meu. Queria um. Agora tem dois. Agora me deve um, por favor. Bom, podemos então ir até a rainha? Já. Será que ele senta, consegue detectar? Pega o chazinho dele e ele se... ele pega o pirizinho, segura o pirizinho assim. Pega a xicrinha dele, segura assim. Toma o chazinho dele e põe no pirizinho. Camila. Tá de boa. Isso aqui parece os chás docinho, lá do... adoçado com mel. Parece os chás lá do dojo. Você sangue de constituição com desvantagem. Eita. Se não acontecesse nada, não é minha. Quando aconteceu, vai no pé. Não, mas você não sabe. É. Mas vocês ganham bônus? Vai dormir só. Tá bem 24. Calminha, tranquilo. 24? Toff, você se sente aparentemente bem. O chazinho é docinho e gostoso. Muito bom, lembra bastante os chás que o sensei serviu no dojo. O bom, dele é do que? O nosso é. O meu é. Diferente do seu? Camomila também? Camomila. Todos são iguais, Chico. Mas tem que ver o que vai acontecer. É igual o seu, os chás? Sim. É igual, já. É igual, ele falou. Os caras tomam todo mundo e não fica calmo, velho. Você tá sem peça da mesa? Tipo, vamos tomar então. Eu vou assim, pego assim o cantinho dela e misturo assim nos dois e fico tomo um pouquinho. Joga furtividade. Ou enganação, né? Sei lá. Enganação, né, Bredão? Eu vou rolar um. Deception aqui pro meu gnominho. Tá, deu 40. Porra! 40? 19 no dado. Ok, você consegue colocar no seu cantil o conteúdo do. No seu chazinho o conteúdo do cantil dela. O que, que tem no cantil agora? Joga o dado aí. Não joga no dado. Ele tá bufado, não esquece. Eu não lembro de onde eu anotei, mais ou menos, mas vamos ver que dado que eu tiro. Olha, quase tirei um 19. Tirou um 9. Provavelmente suco de frutas. É. Suco de frutas. E aí eu tomo misturado. Passa sem pé. E assim foi criado o Guaraná. Bom, vamos então. A gente pode ir agora na rainha? Sim. Rainha. Ou vamos passar pra alguém? Não sei. Então vamos. É o que tá te vigiando. O botão azul. Vocês estão preparados para enfrentar a rainha? A gente tem que estar preparado. Talvez não. Talvez não. Bom. Eu posso fazer. Já mas sim, não é o Temer. Eu garanto que ela vai cooperar com a gente. A gente conversar certinho, quem sabe. Deixa o Gabriel aqui pra fazer um favor dele. Vamos, rapazinho. Eles mostram? Sim, rainha é muito boa. Rainha é boazinha. Então, por favor, sim. Mostra a saída. Entra um papelzinho que cai no chão novamente. Outro papel? Uma criatura que ainda não. Hã? É a letra pequena. Nem fuder. Pessoal, vamos sair daqui, rápido. Alguma coisa aconteceu. Machá. Vamos embora, onde que é a saída? Biscoito. Onde é a saída? Agora. Vai, nos mostra. Biscoito. A saída, agora. Não grita. Espada. A saída. Espada? É, as minhas adagas. Gêmeas. Ele vai assim, saca uma faca. A lâmina da faca é desse tamanho, com uma faca mesmo da sobeira. Uhum. É, pro tamanho dele, né? E ele mostra pra você os dentes dele. Rosna pra você. E aí quando ele faz isso, ele fica desse jeito aqui. E uma facona. Um facãozão do. A saída, agora. Se você não mostrar, eu mesmo vou fazer uma. Ele aponta a faca pra você. Sai! Celerim, volte lá na frente da casa 2 anos atrás. Hã? Pelo que eu entendi, é isso que tá escrito. Ok. Não. Eu li errado. Leu. Sim. Tá escrito pra mim, já passaram 2 anos. Não. Isso é um 2 e aqui é um HRS. Horas. Nossa, é horas, cara, eu li anos, velho. Tá, 2 horas. É que eu li anos. É porque eu acho que o 2 tá parecendo um ano. Já tava girando o amuleto já. Já tava girando o amuleto. Vira tempo. Isso, não tanto. Volta tempo. Eu vou voltar 2 horas na porta do cogumelo. É o tempo que a gente. Na okay. Teoria. Vocês são teletransportados. E aí quando vocês saem na frente da porta do cogumelo. Né? Uma sombra gigantesca se forma acima da cabeça de vocês e vem descendo algo gigantesco para tentar esmagar vocês. O que vocês fazem? Eu olho o que, que é. Você olha? É um troço muito grande, muito alto e vem para pisar em vocês assim. Então, o que, que é um troço? Eu vou. Não. Você consegue distinguir o que é? O que, que é? Tá próximo quanto, cara? Em cima. Muito, muito em cima. Chegando assim pra esmagar vocês. Ah, eu vou tentar te segurar. Eu giro o anel. Tentar segurar? É, eu tô, tipo... Começar a teleportar pra subir. Pra galera sair e depois eu... Eu corro pra fora da área de esmagamento. Desvia da área de esmagamento? Vai teletransporte. Não entendi. Eu vou girar o anel pra pegar o poder de teletransporte. Ah, ok. E ficar teletransportando rapidinho pra subir lá em cima que eu quero. Ok. Você vai teletransportando? Tem um troço imenso, parece uma montanha, tá? Que tá caindo sobre vocês. Você sai correndo, escapa. Murin, o que você falou? Você tá tentando segurar. O negócio aperta você assim, tá? Aquele troço que tá caindo. E parece que ele não tá despencando. Parece que ele tá sendo pressionado lentamente contra você. Joga um teste de força. Tá com pouca gravidade. Tá, peraí, deixa eu ver. Gravidade. Lisbeth, você faz o quê? Se eu tenho vantagem, se eu entrar em fúria. Você sai, o Theon e o Griel, que o Brasil também tem um cara. Eles saem de lado também. Só em fúria que eu tenho vantagem. Ah, não, é teste de força, não resistência de força. É, 28. 28, beleza. Você consegue segurar aquele negócio gigantesco. Quando vocês saem lá, vocês tentam olhar pro alto para identificar. E quando você teletransporta lá, vai até chegar lá no alto. E você olha aquilo que tá diante de você, você tem um susto. Vocês têm um susto, vocês têm um baque. Tá? Tem um barraço aí. Aqui, ó. O negócio que estava despencando sobre vocês, e aí vocês olham e o Murray está segurando, é um imenso pé. E quando você chega lá no alto, Selene, você olha e fica espantado. Tá olhando para baixo assim, andando na direção da casinha do cogumelinho, já esticando o pé para entrar na casinha, a Toffee. Que impressionante. E aí você se vê gigantesca, Toffee. Pisando onde o Murray está segurando assim com os bracinhos dele, tá? E você se vê pisando, puff, coloca o pezinho assim na casinha e entra lá pra dentro, sugado lá pra dentro. A gente encolheu. Vocês estão encolhidos. Eu queria encolher as crianças. E aí em seguida vai o Murray, gigante. Em seguida vai a Lisbeth gigante, o Celerin gigante, o Griel. O Theon. E fica só a Elfa, o Glyph e o restante da galera do lado. Não entendi ainda. O que é? Não sei, mas provavelmente alguma coisa do reino dessas fadas aí. A gente entrou, mas voltou pequeno. Igual eles. Só que numa escala muito menor. Não, é óbvio. Quando a gente entrar no fundo mesmo, teve um feitiço que ia mudar o tamanho. A gente não saiu pelo meio convencional. Sim. E por que nós voltamos todo esse tempo? Porque a moça falou que a gente estava lá dentro já fazia 2 horas, mas tinha que fazer só 2 minutos que a gente tinha entrado. Talvez o tempo aqui dentro não corre igual o tempo lá de fora. Avise ela que nós estamos bem. Às vezes é igual uma... Só avisar ela, tá ali. Vocês veem ela escrevendo um bilhete num papel, e aí se abaixa, quando ela se abaixa, o vento desloca assim, quase jogando vocês pra trás. E ela vai e coloca o papel assim na portinha e o papel é sugado lá pra dentro. Bom, quando a portinha se abre, o papel é sugado lá pra dentro, vocês olham lá pra dentro e vocês se veem sentados com a chuteira de chão. Então a gente tem que voltar pra lá e sair pela porta, de alguma forma. Tá, vamos contar o tempo mais ou menos. Que a gente... Será que não tem mais paradoxo? Quer voltar já e sair? Sem ser percebido? Mas vai voltar da forma convencional? Ou voltar pelo... Não, voltar pela magia, que aí a gente sai. Tá. Será que não dá não? Não, não dá paradoxo nosso. Então, no caso, teremos que ir 2 horas no futuro, né? A gente não sabe o que acontece. Tá, mas pera. Não sabe quanto mais ou menos exatamente era essas 2 horas? Sim, 2 horas. 2 horas aqui fora. A gente voltou 2 horas, a gente tá acabando de entrar. Se a gente voltar 2 horas, a gente vai estar. Mas aí até no tempo de ter acontecido prisão, que você passou alguns minutos. Segundos, meu. 42 segundos, 3, 4. Eu contando. É o próprio spot. Tira um pedacinho de papel. Estamos bem. Isso deve ser mais um dos truques desse reino. E foi com algo bem perto dela, assim. Mini papel. Coloco em cima do pé dela, vamos. Eu volto pra 2 horas. um papel em cima do pé dela. É do tamanho que a gente tá. Ele coloca um papel em cima do pé dela. É um grão de areia. Basicamente. Peraí, deixa eu ter uma lupa aqui pra enxergar isso aí. Dificuldade 50. Deixa eu ver se você passar, você vai sentir o papelzinho aqui no seu pé. Quero ver pra ler. Eu tenho o quê? Perception. É pra ler, eu quero ver também. Pra ler, é só uma flechinha ali, aqui, ó, com um negócio escrito. Ok, põe o papel lá, ela nem liga pro papel. O que vocês fazem? Vamos voltar. Você que é melhor no cálculo, calcule certinho o tempo e a gente sabe. Tá, eu me lembro onde quer sair. A gente viu ele fazendo, botando o papel no pé dela, né? Sim. Tá. Dá uma olhada. Vou dar uma... Leve cutucada no pé dela antes de impactar o papel. Uma leve cutucada? É, dou uma espetada. Ok. Um pernilongo pica seu pé. Mato ele. Ou só uma picada de... escapé. Vai que assim, tum, e sai. Tipo... Oxi. Tum. Pernilongo pica seu pé, você vai e bate no pé. Assim, o pernilongo não tá mais. Leva o pé. Joga percepção. Tô levando a pé, busca pé. Tô na rua, gente. Não busca o pé? Ou não? Eu não consigo ficar da frente, ela lava a pele e lava seu pé. Lava de sangue, pode ser. Qual a dificuldade pra ver um mini personagem jogador? Demônio com chifre. É um demônio com chifre. Tá pegando fogo também? Não, então, não ativei a aura. É um inseto tenso. Tá, a mesma dificuldade de enxergar um pernilongo. Quão difícil é enxergar um pernilongo? O pernilongo fica, você bate assim, você vê que pegou e vira um pernilongo. Eu acho que deve ser uns 25, né? Os é o bisorro barbeiro. 25, ok. Quanto você testa? 26. Tá, você vê o pernilongo. Pernilonguinho correndo. Pernilonguinho com chifres, cauda, asas. Do lado desse pernilongo tem outros, e você conhece esses pernilongos, cada um desses pernilongos. Quem? Qualquer um, o mais próximo, posso ter o Murray mesmo. O Murray que voltou pra espetar. Na hora que você tá correndo em direção ao grupo de novo, né? Você vê tudo escurecendo ao seu redor, aí alguma coisa pega você pelas suas asinhas assim, tipo. Tipo, eu tento acabar com a espada, com o machado, não sei. Tá espetando seu dedo. Parece um pernilongo picando você. O que aconteceu? Engraçado. E eu faço assim. Eu não entendi o que ela falou. Você vê ela abrindo a boca e da boca dela veio um vendaval, né? E um som grave. Ai, que foi. Parece que ela tá invocando um demônio abissal, alguma coisa assim. Deu certo, né? Todo tamanho pequenininho, pequenininho, mas deu certo. Invocou o demônio pequenininho. É que era só teste, né? É o pequenininho de Las Vegas. Pensei se ele fala alguma coisa. Ela pegou o muro. Começa a enfiar você assim dentro do ouvido. Não, dentro do ouvido não, ele tá fora. Será que é ele mesmo? Ou será que é só ilusão? Murray, chacoalhando pra caramba. Murray, joga um save throw de constituição. Ó, a dificuldade 25 também. Pesadinho. Ele tava tirando bom, mas quando você tava. O que ia acontecer no Rei das Fadas, por isso eu não esperava jamais. 19 mais 16. 35, passou de boa, tá? Vai chacoalhando você, você vai ficando zonzo atordoado, tá? E por pouco você não desmaia. Ai! Fala! Sobrou muito! Não, ouvi só eu, Murray. Mas que estranho! Será que aconteceu alguma coisa dentro da casa daquele baixinho? Parece um pernilongo, zumbi. Vamos fazer mais fácil. Coloca o pernilongo assim. Põe no bolso, não, põe no bolso não. Como é que você me pica? Vou pôr assim um lugarzinho, vou pôr uma terrinha em cima dele pra não fugir. Como assim uma terrinha em cima dele? Alguma coisa em cima dele, só pra ele não sair dali. Peso, tá peso, pra ver se o peso me segura. Entendeu? Ok. Só pezinho. Okay. Eu mando mensagem. Eu vou entrar na casa. Solta o Murray. Estamos passando por uma dificuldade dentro da casa. Encolhendo. 13. Solte. Manda mensagem. Mensagem na sua mão. É teste de força pura, né? Teste de força pura, né? 28. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Deixa eu sofrer um pouquinho. Eu tô fazendo certo, né, mano? Por isso. Eu ia te fazer costurinha com a neta. Você solta. Menor que o valor da habilidade de força, você pode usar o seu poder de habilidade no lugar. 28. Ok. Põe um torrãozinho de terra assim em cima de você, você se ergue assim, joga o torrãozinho do lado, consegue se libertar. Mensagem na sua mente. Ah, vai, Murray, vem! Corre! Pula! Eu pulo e dou a medida e asa pra dar uma planadinha. Mas tem jeito da resposta a essa mensagem, Dino? É magia mensagem de nível zero, não sei. Ah, então acho que não. Você tem uma resposta. Ele tem uma resposta simples, mas é. É. Acho que não é até 25 palavras. É... message, né? Espaço no conta, né? Por favor. Vocês estão passando por uma dificuldade, né? Vai mandar mensagem limitada e espaço conta caracteres. Precisam de ajuda? Bem-vindo ao Twitter. Acho que por enquanto não. A gente vai tentar sair lá de dentro, lá do tamanho normal. Ok, hein? Eu tô supondo que foi aquele negócio que a gente tomou, mas é só uma hipótese. Mas eu acabei de mandar um papel pra vocês dizendo pra não tomar e comer lá dentro. Ah, mas... eu não tomei. A hora que eu comecei a ler, eu já tava dando o primeiro gole. Vocês são muito rápidos. É costume da nossa terra. Isso se chama... gentileza, ou respeito. Imperativo. Não tem limite de palavras. Só que essa magia é aquela que você tem que dar no campo de visão. Então não tem limite de palavras. Você pode falar quando você quiser pra ela, ela responde quando você bem, quiser. Tudo bem, se vocês como precisarem de ajuda ou alguma coisa, não me digam. Tá. Vamos ali. Murray, vai logo, Murray. Não é também dois quilômetros na sua distância, você pode dois, né? De verdade é. Pede desculpa. Vai caindo devagarinho, pousa perto de você. Pede desculpa pro pernilonguinho aí. Eu não sabia se era ele mesmo, achei muito estranho. Eu já tiro a muleta e volto. O tempo exato pra dar as duas horas que a gente voltou. Dentro lá da casa. Caralho, é o paradoxo do paradoxo, mano. Peraí, vamos lá. Você vai avançar duas horas no tempo agora. Avançar o que falta para dar as duas horas. Seria o equivalente para a gente sair. É como se a gente estivesse voltando. Ok. No estágio inicial. Agora deixa eu pensar. Só volta no horário que vocês já tivessem saído da casa. A gente vai ficar fora do timeline. Não vai não, relaxa. Melhor do que dar um paradoxo, porque vocês não sabem o que vai acontecer agora se der um paradoxo. Não quebra selo, mas o que acontece? Mas que selo? Exato, não quebra selo. Então o que acontece? Como que a realidade vai reagir perante isso? A gente não sabe. Não. Descreve pra mim nos mínimos detalhes, não quero te induzir. Tá. Como que você mentaliza essa questão do tempo? O que você quer ir pra dentro da casa, sim, beleza, de boa. Mas a questão do tempo, como é que você mentaliza, como é que você controla isso? Eu quero tentar simular a mesma posição que a gente estava antes de sair da casa. Voltar, tipo, no mesmo momento, teoricamente no mesmo lugar. Como se a gente nunca tivesse saído. É, como se fosse tipo um flash. O tempo tivesse parado e a gente tivesse voltado. Bom, se livrou. Se livrou, muito bom. Muito bom, inspiração. Se livrou do negócio. Deu sorte. Vocês voltam exatamente pro mesmo ponto, mesmo local, mesmo momento em que vocês estavam. Então, no momento que vocês saíram. É. Ele tava. E o bichinho. Lá é a saída, pra vocês. Vamos. Só disse que foi mal entendido. Só. Disse bora. Você está feliz com o chá. Vamos embora. Volta o facão pra vocês. Vocês vão indo em direção à saída? Sim. Ok. Vocês vão indo, chegam na porta, atravessam a porta. Quem que é o primeiro? Eu. Toff atravessa, cresce. Volta ao normal, do lado de fora. O Toff aparece. Finalmente. Olha pro chão pra ver se a gente está me vendo. O segundo é eu. Tá normal. Pronto, deu certo. Demoraram. Os outros saem? É, é complicado. Tá, a gente negócio, tipo, tudo que aconteceu com a gente. A gente não tá habituado a isso. Você lembra? A gente tá continua lendo o tempo, a gente só pulou um pouco. Mas a gente lembra. Lembro. Você lembra de alguma coisa? Então eu chego nessa nela. É. Lembro de tudo. Aí eu saio, nunca mais toque nas minhas asas. Pô, fica você tá picando os outros, sai fora. Pô, você tá cheio de terra. Uma amiga sua aí joga terra em mim achando que ia me prender. É. Próxima vez eu uso uma pedra. Ou eu quebro as perninhas. Ó, oh, vamos sempre procurar. Vamos sempre procurar pra gente mesmo. Você vai ter que me encolher. Porque desse jeito você não conseguirá. Abre a portinha, sai o gnomo entrar ali. Pode ficar tranquilo, eu não vou voltar mais aqui. Começa a gritar. Meu Deus. O que você acha que ele tá falando? Você, tipo, ah, vai embora, não volta mais aqui, seus porcos. Não, ele tá gritando, matar. Você tá alarmando. O que vocês fizeram? Quando ele grita isso, tem tipo umas duas centenas de olhinhos que surgem atrás das casinhas de cogumelo, aqueles corrinhos vermelhos aparecendo, aqueles dentões pontiagudos e umas facas desse tamanho assim, faca de queijo desse tamanho assim. Acho que é uma boa hora pra gente sair daqui. Sim, vamos procurar. Em que nível a gente vai conseguir nada? Vamos ter que procurar por conta própria. Isso, procurem a rainha. Eu mostro pra todo mundo. Procurem a rainha. O anel. Gira o anel. Você vem comigo. É lasqueira. É, eu não tenho o anel do Ela não tem anel. O anel, passo das brumas e vou. É. Eu também. Ah, vocês já sabem para onde ir. Sim. Não tem como não ver. Exatamente. Okay. Todo mundo vai com a. Despistar aí, mas... Mesmo, tipo, vamos, vai ficar aí? Pra onde? Pra árvore. Já estou subindo. Partiu do seu anel. Ok. Vocês estão indo por teletransporte pelo anel. É, só pra despistar ele. Certo, e você levou ela junto. Aham. Uhum. Ok, beleza. Vocês estão indo pra dentro da árvore, pra fora da árvore? Pra entrada da árvore. Pra entrada. Falando, você deu o restante do grupo do Salvador de Ouro. Tô achando que do jeito tá tudo mesmo. Já era, nenhum. Então só ficou ela. Código pirata. Negativo. Ficou pra trás, largado pra trás. Vocês aparecem dentro da cidade. Diante de duas raízes gigantescas, colossais da árvore, que elas saem do solo e se encontram no alto, a cerca de 80 metros de altura, distante do solo. Lá dentro, um castelo majestoso. Um castelo feito, aparentemente, de pedras preciosas. Tem muita gente lá dentro? Muita, muita gente. Qual que é o que mais se destaca? Comércio. O meu. Tem muito comércio. Qual que se destaca mais? Faz um teste de percepção aí, vamos ver. Esse verde aí meio afrouxado. Esse verde meio desverdeado. 30. Sem controle de construção. Tá, 29. Tof. Posso fazer um... Eu quero saber se eu tomei, vamos supor, eu tomei uma poção. Uhum. O efeito é instantâneo ou fica na barriga ainda? Não, instantâneo. É instantâneo. Depende por exemplo, da poção. Então, por exemplo, um chá que seja igual ao do cara. Supondo que seja um chá alucinógeno ou coisa do tipo. Se eu vomitar, eu consigo fazer com que ele não tenha as propriedades? Se a sua corrente sanguínea... Na teoria não, lá dentro não. Se a sua corrente sanguínea já absorveu... Então, na teoria eu tomei faz 3 minutos, vai, põe aí. Não faz muito tempo, 3 minutos não absorve. Algumas coisas sim. Ah, mas esse chá aí, sei lá. Não, tu não. É drogas, drogas absorvem. Eu vou tentar. Posso tentar? Vai tentar vomitar? No meio do salão mesmo? No meio do salão mesmo? Não, a gente tá embaixo. Tá ligado, né? Tem algum lugar aí meio que ninguém tá vendo, eu faço um... Tem um vaso de planta. Tem uma árvore. Tem um vasinho de planta. Tem uma árvorezinha aqui. Tem um vasinho de planta. Vou do lado ali. Tem um vasinho de planta. É só uma árvorezinha aqui de... Faz cabaninha, né? Faz cabaninha. Você vomita no vasinho de planta? Eu vomito. Ok. Pode tentar tirar o... Ah, foi vomitou no Groot. Todo mundo perto dela? Você vomitou no Groot. Vai apanhar todo mundo. A Toph vai... Ah, dá aquela vomitada assim. Falei, a árvore começa a gritar. Ah, mano, eu não me tornei um grunge feminino, velho. Eu vou saber que essa planta fala. Desculpa, moço, tem que saber planta. Que é magento! Toma uma ramada na cara. É tudo mágico aqui. Você deveria saber disso. Desculpa. É que a gente veio de teletransporte. Você limpa isso? Eu tô enjoado. Tá bom, eu vou limpar. Para de gritar. Nossa, você vai fazer bater na planta, velho. Você já põe na planta? Presta um cantinho aí de água, por favor, vai. Tem que ser o meu cantinho. Ah, o seu tem água infinita. Não pode ser água. Ih, vai beber da planta. Vai cair absinto. Vai. Tem que tirar o quê pra tirar água? Água? Tem que ser. Eu acho que não tem mais água. A água você pode escolher, não pode? Ah, não, é verdade. A água pode escolher se ela quiser. O resto tem que rodar. É, se não me engano, depois que bufou foi isso. Ela pode escolher a água e o resto. Mas joga por via das dúvidas. Vai que cai absinto mesmo. Água. Ou regeneração. Não, água. Tá, mas que tipo de água? Água, água. Ô, plantinha, posso chamar de plantinha? É água potável, água ardente. Não! Meu nome é Sigmund! Sigmund? Sigmund! Sigmund? É, do jeito! Eu posso te limpar? Pokémon, nome de Pokémon. É água. Sim. Eu vou bem delicado, eu vou passando, okay. Vou limpando. Pronto, desculpa, foi só um equívoco. Não, foi vômito. Infede muito. Manda a gente. Eu sei, desculpa, é que eu não tô acostumada com viagem de teletransporte, aí eu fico enjoado. Mas enfim. Isso, por que falando que a gente tá viajando? Onde a gente tá? Não precisam saber. Bom, enfim, descobri onde tá o Ki mais alto? Sim, você fica atordoada quando você tenta captar os Kis que estão ali presentes. Você sente um Ki avassalador à frente de você. Aí a onda de energia vital vem como se fosse um tsunami na sua direção. Você não consegue controlar isso e perde seu Ki, desfalece. Ela desmaiou? Desmaia. Depois de vomitar na pontinha e jogar água nela, a Toph desmaia. Pega um cantinho da mão dela e joga na cabeça dela. Tá, se corre. É normal essa moça desmaiar? Celine, já tá afogando. Tá bom, Celine. Já tá afogando a moça, Celine. Tá um pouquinho mais, você não desmaia de novo. Tá bom, já acordei. Nossa, o que daquela. É que agora é a planta que tá jogando, tá te lavando. É muito forte. Quer dizer, suponha que seja ela. Ela tá naquela sala lá. Enquanto a Prof tá explicando isso, vocês todos são cercados. Novidade. Depois do alarme. Não deve dizer as pessoas que nós somos. Tem uma raposa alarme, tem um Grunt alarme, um Grunt feminino alarme. Soldados. Lembram sátiros bizarros? Cercam vocês. Mas todos eles vestem um manto, parece feito de tecido e couro, calça feito de couro. E todos eles portam espadas enormes, quase do tamanho do machado do Muro. Eles possuem cascos e chifres enormes. Seus corpos são todos vermelhos. 12 dessas criaturas cercam vocês. Minha arma transmuta. Apontam as espadas para vocês e dizem: vamos parar com a bagunça aqui. Estão causando a desordem. Não foi nossa intenção, senhor Sátiro. Caralho, senhor demônio. Senhor Hellboy. Ah, bonitinho. E aí, pai? 12 desses cercam vocês. Eu falo sem bagunça. Meu pai. Sem bagunça. Foi só um equívoco, não foi? Sugismundi. Mas eu já limpei. Foi só um equívoco. Você sabe qual que é a pena por vomitar numa plantinha inocente? Você tem mais do que 125 anos? Não! Você sabe qual é a pena por vomitar uma planta menor de idade? Virgem. Não. Você vai saber a pena. Eu também não sei, mas eu tenho que perguntar. Vai valer a pena? Mas veja bem. Eu sei que vocês estão fazendo o serviço de vocês, mas como eu disse, foi apenas um equívoco. Um equívoco? Você sabe qual é a pena por um equívoco, além de ter vomitado uma plantinha menor de idade? Você também não sabe, você vai ter que perguntar, mas já sabemos disso. Tchau, gente! Tchau, falou! Obrigado! Eu sei qual é a pena, é ir visitar a Rainha Tantamas. Boa! Você conhece nossas leis? Algumas. Ele é inteligente. Você é daqui? Não. Com qual aparência serenista está? Ninguém. Elfa. Ele é minha, você por fora, filho. Você é daqui? Não, é a única coisa que é um cabelo azul, só. Não, nós somos de elfo padrão. Nós somos de Valcária, eu mostro pra você. Ah, visitantes. É. Vai virar a rainha. Meu Deus. Vamos, vou levá-los até lá. Acho que tá bom de verdade. Obrigado. Primeiro de tudo. Pode ir pra cá pra levar o celular. Desculpa, me entreguem todas as suas armas. Eu faço assim. Ninguém pode ver a rainha armada. Não tenho nada. Desfaçam-se agora mesmo de qualquer vômito, de qualquer equívoco que vocês estejam portando. Sem vômito, sem equívocos. Ótimo. Vamos ver a rainha então. Ótimo. Quem são vocês mesmo? Viajantes. Não, o nome de vocês, do grupo. Pode me chamar de Senhor Corredentes. Não, não o seu nome, mas nome do grupo. O nome do grupo. Vocês têm um nome de grupo? Sim, temos. Temos? Os Protegidos de Lena. Os Protegidos de Lena. Os Protegidos de Lena. Tá bem. Vamos até a rainha, então. E você vai conhecer a pena por voluntário cometendo aqui por uma plantinha de validade. E aí eles vão levando vocês pra dentro da... Dentro da árvore. Dentro do palácio. Vou tentando decorar o caminho que eu se senti. O bagulho vai ser esse mesmo que a gente tá indo. Certo. Okay. Vocês vão indo. Tá? O palácio lá dentro, ele é labiríntico. É uma coisa muito estranha, bizarríssima. Tá? Então, a hora que vocês estão indo assim, numa direção, e aí vem passando alguém assim, andando pelo teto. Que doido. Tem hora que vocês estão nitidamente andando pra cima, certo? E aí, de repente, vocês notam que vocês estão na verdade descendo. É um troço muito maluco. E aí vocês atravessam um portal, um arco que tem formato de uma chama de vela, certo? E dentro desse lugar tem um trono majestoso feito de diamantes. Sentado naquele trono está uma fada maravilhosa. É normal fazer reverência para as fadas? Normal. Eu chego lá, eu vou fazer uma reverência pra rainha. Certo. Essa rainha, ela é uma mulher. Ela tem uma aparência assim, misto de humano, de elfo. Majestosa, belíssima. E ela parece já ser de idade assim avançada. Tem uns 40, uns 40 anos aproximadamente pra idade do ser humano. A corona enxutíssima. E ela tá uma taça de cristal com vinho dentro, tá? E olhando assim, pensativo, para um tabuleiro de xadrez que tá à frente dela. E fica mexendo assim, no copo de vinho. Eu dele. Tento olhar a jogada que ela tá fazendo. O tabuleiro tá montado ali. Mas nenhuma peça movida. Ela tá várias peças com... movidas. Ela tá jogando com quem? E ela tá jogando com as pedras brancas. Contra? Não tem ninguém. Contra as pretas. Contra as pretas. Tipo, acho que ela qual é a jogada? Tá mexido. Qual é a jogada? Ah, cavalo L4. Tá, eu tento olhar uma jogada que eu falo pra ela. Eu moveria a preta pra tal lugar. Eu moveria, acho que o cavalo no B4. Boa tarde. A tua foi boa de xadrez? Ah, um dia? Um dia? Ah, quero saber a TOF. Ah, deve ser. Vai jogar o xadrez, sério? Cara, ela jogava paixão, essas porra, sei lá, pode ser. Jogava gol. Xadrez, não? Não, pode ser. Jogava pra decorar também, pra treinar a mente. É o de xadrez. Faz o teste de inteligência. Tem proficiência em algum jogo? Algum jogo? Não. Tem, seja uma pessoa. Pega cabra cega, conta. Nossa. Gatomia. Gatomia. Tá, pode jogar então? Pode jogar. Aqui dá 20. Ó, deu aqui nada aqui, mas deu 17. Olha, eu vou. Tá, vou gastar aqui e vou reenrolar. Pra ficar com o segundo resultado. Tá, então deu 24. Ok, é uma jogada boa até. Ela olha assim pra você. Interessante. É que eu jogo melhor com os olhos fechados. Não É que eu costumava não ter visão, mas recebi a bênção da visão novamente. E agora eu tô vendo que o tabuleiro é maior do que eu lembrava. Mas não é a vez do cavalo se mexer. Com certeza não, mas é a vez da rainha. Demonstra inteligência, porque... Mano... Tá legal. Você aqui... É o que eu olhei. Mas o Nimbar, nós não sabe. Sim. Ah, ele sabe um pouquinho. Eu tô olhando, tipo... Tipo, eu olho pra ela, até tá olhando o vídeo. Eu acompanho o olhar dela. Eles tiveram... Olha na direção do Grial, literalmente. Você aqui veio cumprir a sua pena, finalmente, então? Pena? Grial, explica. Esse abusado aí andou matando meus súditos. Que blasfêmia. Vai cumprir uma pena de 150 anos aqui comigo. Vocês... foram os que capturaram ele? Não, não, majestade. Não. Essa garota aqui, ela cometeu um crime de equívoco e vamos entrar numa planta menor de idade. Ah, que absurdo. Você sabe qual é a pena por vamos entrar numa planta menor de idade? Mas eu também sou menor de idade. Você sabe qual é a pena por penalizar uma pessoa menor de idade? Mas, pera, não é isso que a gente vê. Isso não faz importância. Você, na sua posição, você sabe que está acontecendo alguma coisa errada com o mundo, né? Eu não gosto de rodeios. Então, nós viemos aqui justamente para tratar desse assunto. Eu não gosto de rodeios e a gente também não tem tempo a perder. É, nós viemos mexer com a torre. Eu vou e mexo a peça da torre para qualquer lugar. Oh, God! Qualquer lugar? Torre qualquer lugar. Então você anda na diagonal. Andou na diagonal com a torre? Pode ser. Não pode? Torre não anda em diagonal. Puta que mas pariu! Eu só quis mexer a peça. Vai a torre. Você vai e mexe na torre, ela... Não! Quando mexe na torre, a rainha preta, ela se ergue. Ela sai pulando três peões. Vai na torre. Aparece uma espada na mão dela. Tá destrói a torre. Eu solto a peça. E aí ela sai andando, vai na direção do rei e aponta a espada na direção do rei. Cheque! Idiota! Olha o que você acabou de fazer. Por acaso você não está jogando contra uma outra certa rainha? É... Claro que eu estou. Ah, o baixinho falou. Ela escureceu o céu e agora estou tentando clarear. Você nunca vai conseguir. E agora vocês estragaram tudo. Você nunca vai conseguir. Eu poderia fazer isso com qualquer peça se eu continuar escuro. Não foi ela. É... Dessa vez, não. Se você quer comparar com o que tá acontecendo, ela com essa jogada de xadrez, coloca ela no lugar do peão. Ela é só o peão, tá, de xadrez, que tá acontecendo no mundo real. Na verdade, tudo. Mas eu não posso mexer as pedras pretas. Tudo bem, mas eu tô falando... Mas a gente pode. A equivalência dela. Claro que não. Eu acredito que todos nós... Ela mexe as peças pretas. Eu mexo as pedras brancas. Entendeu? Eu mexo as pedras brancas. Tá bom. Já. Se você fizer isso de novo, você vai ficar aqui 150 anos com ele. O espião é uso individual? Sim. Como é que eu vou consertar isso agora? Eu posso... A sua ideia é boa, mas não posso mexer nas pretas. Eu posso te dar a resposta, eu posso te induzir. Aliás, eu posso induzi-la... Eu sou a rainha Tantalas da Evelyn. Ninguém me induz a nada. Não, eu posso induzi-la a outra pessoa. A achar que você tá perdendo, mas na verdade é só uma jogada. Uma isca, digamos assim. Mas só se você... Mas não é evidente que eu estou fazendo isso? É? Eu sou a rainha Tantalas da Evelyn. Claro que eu não perderia. Não, é incontestável a sua... O seu jogo, sua inteligência, sua perspicácia. Mas enfim, você pode, por favor, nos dar 5 minutos de sua atenção pra gente realmente falar sobre... tá acontecendo, talvez essa partida possa mudar depois do jogo. O que se perde com essa partida? O mundo acaba. Foi isso que nós apostamos. O mundo. Isso é uma partida de xadrez? Por que não? É o que Nimbi e Calmer fazem. Que coisa, né? Uhum. Ah, você conhece aqueles dois também? Vamos direto ao assunto com ela, gente. Tô esperando, ela tá olhando mais pra esse xadrez do que pra gente. Mas tu já joga na cara dela, tá acontecendo comigo. Mas ela precisa prestar atenção na gente, mano. A gente tá no reino dela, vamos lá visitar, falando que estamos aqui pra jogar daquela coroa. Em nome dos deuses. O quê? Aquela coroa e um peão. Fomos escolher um peão pra salvar o mundo. Eu quero prever um X de jogadas ali que talvez ela coroe um peão. Inteligência? Tem proficiência de jogos? Não. Ninguém nunca pega. Finalmente foi útil. Mas sabe o que é pior? Eu ia pegar no Savage pra mim ter aqui, mas alguém falou pra mim tirar. Malvado. Como assim? Eu ia pegar a perícia no Savage Worlds pra depois eu passar pra essa ficha. Por que eu mandei tirar? Como eu assim? Eu não sei, porque você fala, isso aí é inútil. Por que você tava colocando jogos? Eu falei, nossa, aí eu tirei. Tá bom. É que eu tento com vantagem? Oi, mãe. Quem tá com vantagem? Peraí. Tá indo lá. Vou ver o que eu jogo melhor aqui. Aqui o jogo dela, vou mudando as peças. Vou mudando as peças aqui. Consigo um dado melhor que esse. Essa rajinha não tá acabando a bateria, né? Acho que não. Hã? Qual a probabilidade de tirar maior que 16? Você acha que compensa me enrolar? Ela fez Você acha que compensa me enrolar? Hã? 16. Você acha que compensa? Se tivesse tirado um 4, talvez. Sem 3 resultados piores. Ah, não, sim. Tá 100%. Então, porque eu tirei um 16. Eu não sei se eu revolo. Pra tentar um melhor, porque eu tenho mais 8. Dá 24. Eu acho que não é suficiente pra conseguir ver uma jogada. Coroar um peão é fácil. Não, não é troca fácil. Ah não, coroar é a... Coroar é chegar do outro lado e transformar em outra peça. É só matar. Entendeu? Ah, isso daí você tem que fazer... Você tem que sacrificar umas 2-3 peças pra fazer. Então... Pra você liberar o caminho. Eu vou adicionar um D6, pelo menos pra passar de 25. Aí é menor do que enrolar. E aí, Chu? Você cai ou racha? Cai ou sai da moita, né? Tá foda. Mas vambora. Vem. Vem, Chu. Vem, Chu. 7. Só que chuva. Mas assim, depois das mas não é um dia só, velho. É a semana inteira. Ou umas, um mês. Não, mas também não é um dia, né? Cara, não precisa nem ficar chovendo, vai ficar tipo um tempo fresco, cara. Né? Não, não, não, já ajudar pra pacas, né? Olha, olha. Chave de país. Falou 5 meses? 5 meses, uns 3 sol pra cada. Habitante da cidade. Vocês viram que teve 2 casos agora confirmados de meningite na cidade? Não, essa semana, mais 2 casos de meningite. Da bactéria ou do mosquito? Acho que do mosquito. Acho que provavelmente do mosquito. É mais fácil, a bactéria é mais rara. Há pouco tempo morreu uma criancinha que ficava ali na creche. Ficou doente na sexta-feira, na segunda cresceu. Meningite. É, impressionante como tá. Essas coisas mas, que faz muito tempo não aparecem. Virose. É. Virose? Igual minha mãe, minha mãe falou pra você, né? Ela faleceu, os caras estavam dando pra ela, sabe o quê? Pirona. Sério? Pirona e soro, mano. Pirona você dá conta. Pirona e soro. Os caras fazem 5 anos de faculdade pra quê? Pra isso. A gente achava que era passagem de tratamento. Boa, boa. Bolhaço. Ok. Senhora Rainha, nós queremos algo. Se eu te ajudar a talvez coroar um peão para que você sobressaia sobre a outra rainha, você nos ajudaria? Coroar um peão? No jogo. É. Talvez eu seja benevolente e conceda os 5 minutos de minha atenção. Cara, nós conversamos com o estamos. Eu não acho que eu vou mover aqui. Vai mover errado. Não toque na peça. Não, me dê ordens. Eu sou a rainha aqui. Por quem favor. É você? Sou o Kaline. Muito prazer. Que coisa. Prazer é todo seu. Imagina isso. É 3 horas só pra falar o argumento que tá surgindo. Não precisa de 4. 3 horas pra tentar falar só pra falar isso, mano. Você sabe que você tem voz ativa. Você sabe que você é um personagem. Você sabe que você é um jogador. Então você vai e fala. É simples, mano. Só isso. Fala. Diga sua jogada. Ela não vai ouvir? Hã? A outra não vai ouvir? A outra acho que não. Diga a jogada. As jogadas pelo que nós precisamos. O que vocês precisam? Vai ter foto que está na árvore da vida. O báculo. O quê? O báculo. O báculo de, da vida. De Lena? O báculo da vida? O que é um báculo da vida? Báculo de Lena. A tocha do fogo eterno. Nós precisamos de algo que está aqui no seu reino, do qual você provavelmente não faz uso. Ou você nem saiba que esteja aqui. É. Claro, eu sei tudo que tem aqui. Eu sou a rainha. Ok, nós queremos um báculo de lema, então. Aqui é o que está na raiz da árvore. Mostra pra ela, por favor. Não tem nada lá. Mostra a imagem. Eu faço na ilusão. Isso, é isso obrigado. Aqui que está queimando na raiz da árvore. Que bonitinho, nunca tinha visto. Isso, nós queremos isso. É um presente dos 20 deuses. Nós sabemos que está aqui. Presente? Pra quem? Seria um... Pra eles mesmos. Precisamos eles eles dão presente a si próprios? Sim, são egoístas e narcisistas. Você está me chamando de egoísta e narcisista? Por que você não dá presentes pra mim também? Você não é uma deusa, você é uma rainha. Então, você é muito melhor do que uma deusa. Então você pode se dar presentes. Mas... isso pode ajudar a arrumar o céu escuro lá fora. Em vez isso. Dessas partes, simples partidas de chave, você pior, acha que está é acabando nós ajudarmos com o escuro. A não escurecer o céu. Espera. Cada um fala de uma vez. Não fala em todos os tempos. Só quem tiver com a latinha na mão fala. Cadê a latinha? Puf, uma latinha na mão do mundo. Então vamos de início. Você sabe se a escuridão foi causada porque o último selo foi quebrado? E o mundo está. Não. Está colado. Quer roubar o meu lugar que escureceu. Por mais que você queira achar que foi a outra, não foi a outra. Está entrando em colapso e estamos assim. Aqui para resgatar, tentar salvar o mundo e a todos que habitam no mundo. Inclusive o seu mundo. Eu vi a outra rainha negra da Cia. Assim foi a outra. É o que faria sentido. Olha, seria uma ideia genial. Estamos aqui para isso, por isso precisamos de todos os artefatos. Artefatos? Ah, é um artefato? Eu achei que fosse um mero enfeite. Está no meu reino? Não sei, eu está na raiz da árvore. Estamos no seu reino. Porque a árvore se encontra nele. É, não é meu. Mas não quer dizer que verdade, seja assim. Vocês estão no meu reino. É de Lena. Vocês estão no meu reino. Já... É meu. Não, não faz sentido, é igual a ele. Lena não deu para você. Mas está no reino, então é meu. Se ela perdeu, é meu. Você mesmo disse, eu sou uma rainha muito melhor do que uma deusa. Mas você não se deu esse presente pra você. Porque ninguém te deu. Posso fazer isso agora, se vocês me disserem onde está. Mas você... Eu já te disse 3 vezes e você não se tocou. Mas as 6 jogadas dela, que é o artefato. É só isso que nós queremos. Jeff, eu dou uma olhada no tabuleiro. Como é que tá a peça preta em questão às peças brancas? Meio equilibrado. Menos uma torre. E a questão do... Não sei se eu não entenderia isso. Mas o posicionamento da rainha preta, o rei branco. Tá em xeque. Ainda não saiu daquela jogada. Não saiu, não. Não, mas a posição é a distância. A rainha se apontou na espada e o rei assim. Mas tá a distância grande ou... Claro que a mesa é curta. É. Você falou comigo, 4 horas. Na hora que tava lá o pessoal, né? Na hora que nós tava descendo lá. Então você questão com o tabuleiro. É. Mas quando você falou, eu corri ali, já não tava mais. Sabia dos cálculos. Ela veio pra casa pra qualquer momento. Ai, Jesus. Tá foda, hein? Falando assim, a rua é rua da desgraça, cara. Não, não é assim, gente, que funciona as coisas. Sabe? É a... Além do tempo, né? Todo mundo vem com data de prazo vencida, a gente só não sabe a hora. Todo mundo vem para esse mundo com a passagem de volta. Você só não sabe o dia e a hora. Uhum. Mas você sabe que mais cedo ou mais tarde você vai. E é que nem eu já falou. E é que nem eu já falou, nosso ciclo está fechando. Ó. Todo mundo na minha época que vem de volta. Quem será a próxima? Temos um monte. O último sonho amarelo. Bom. Perdi o filme, né? Você estava falando do tabuleiro e do tabuleiro. Ah, sim, o tabuleiro enxerga. Dá pra você saber que a peça mais importante dela está sendo ameaçada. Vocês querem levar esse. Um fakezinho, mas é um artefato, mas ele é meu. Eu tenho que mudar de coisinha, porque eu sou uma rainha, eu posso. Porque é melhor que uma deusa. Mas você complica as coisas, né? Você já perdeu esse jogo. Você já perdeu o jogo. Nunca! Seu rei tá em xeque. Mas aqui o importante não é o rei, é a rainha. O rei não importa nesse tabuleiro. Eu gosto dessa moça. Não importa. Só acaba quando o rei morre, e não quando a rainha morre. Faz diferença aqui. Eu gosto dessa moça. Eu só não vou falar outra coisa que eu sei, porque dá muita metajogo. Certo. É muito metajogo do jogo. Então, eu posso dar esse presente. Emprestar pra vocês. Emprestar? Que tal uma troca? O que você gostaria de ver? Ela quer esse jogo, pelo que parece. Um jogo importante pra você. O que você tem a ofertar? Mas aí ela estaria trapaceando se vocês ajudaram ela. Ficaria 100 anos, 150 anos aqui comigo? Não importa, sim. Você é muito bonita, muito majestosa. Seria uma boa aia. Mas eu não sei se eu vivo tanto assim. Ah, que triste. A gente pode dar um jeitinho. Não, acho que 150 anos é muito tempo, né? Não, só com muitos diferente. Você vai ficar até definhando. Vamos fazer um trato, então. Diga, senhora. Diga. Todos vocês me servirão por 150 anos e eu dou o cetro pra vocês. Não tá de brincadeira, minha filha. É. Se a gente servir por 150 anos, o reino é nosso? Você vai deixar o seu... Claro que não. Só o cetro. Se nós deixar o colega que está te devendo esses 150 anos... Onde já vai ficar? Não, ele não vai ficar. Você tá ouvindo uma colega aí, só que ele não vai ficar. Como assim não vai ficar? Vocês não trouxeram ele pra ficar? Não. Quem disse que viemos aqui trazer ele? Não, isso foi só uma coincidência. Ele veio de bom grado pra conversar com você referente a isso. E nós viemos pra negociar o cetro. Que na verdade não deveria existir negociação nenhuma. Ah, 150 anos de todos vocês. Nós não vamos ficar aqui, minha cara. Nós temos alguns a fazer isso. Vamos direto pegar esse negócio na árvore, gente. Então... Eu tô quase indo também. Mas vocês não precisam ver nada. A gente sabe uma coisa, só ele falou. No momento que eu lá, tá com o cara lá embaixo com a raiz. Ele tá postergando, postergando. Você sabe como chamar isso? Procrastinação. Vamos aceitar as jogadas pelo certo? Tá. Quebra, nós vamos ajudar você, né? Nós vamos ter o prazer de ajudá-la a fazer o céu ficar a seu favor. Mas isso não vai acontecer se eu ganhar o jogo. É, só vamos adiantar isso. E imagino que você tenha fazeres muito melhores a fazer. Você tem coisas muito mais belas e bonitas para apreciar no seu reino. Isso é fato, é porque eu estou ficando velho rápido. Não diga isso. Como assim, homem? Não é pra você concordar. Não é pra você concordar. Concordar com o quê? Eu não estou ficando velha rápido. Eu nem estou pensando nisso, eu estou pensando em outras coisas, algo mais importante do que sua própria vida. Estou pensando na vida de todo mundo, do universo, se preferir, das suas criaturas, daquele povo que você tanto ama. Sua egoistinha. Eu não sou egoistinha, tá? Você é. Eu sou uma rainha. Dane-se a rainha. Reis já caíram por muito menos que isso. Era um reis. Quando eu digo reis, eu quero englobar reis e rainhas. Pessoas no poder. Não pode englobar reis e rainhas. Tudo bem, rainhas já caíram por muito menos que isso. Reis já caíram por menos que isso. Deuses estão caindo por menos que isso. Sim, o universo tá caindo por menos que isso. Ou você acha que a gente tá aqui pra ficar brincando com um xadrezinho? Mas eu acho que ela é boa demais pra perder esse jogo. Eu acho que ela não precisaria de nossa ajuda, né? Não, tudo bem, a hora que o mundo colapsar, eu quero ver quem que ela vai agarrar. Vai agarrar o quê? Seus lindos diamantes? Diamante é fácil fazer, qualquer idiota pode ter isso aí. Fazendo agora. Mas a única bênção maior, só uma deusa pode dar. E se não fosse por essa deusa, você não estaria aqui. E é isso que a gente tá tentando poupar. Se você perder o jogo, você perde tudo, não perde? Ela deve ter muita certeza que vai ganhar, porque tá muita coisa em risco, né? Lisbeth, eles estão no mundinho deles, Lisbeth. Aqui a única coisa que importa é só o poder. O mundo real lá fora eles não conhecem, eles só conhecem essas maravilhas, arco-íris, criaturas encantadas, bichinhos saltitantes, é isso que eles conhecem. Eles não conhecem a desgraça lá fora, a morte, a fome, a destruição. Também. O apocalipse, se preferir. De onde que eu tirei isso? Também. Palavras duras. E muito. Nota-se que você tem a boca bem suja. Por isso não mudou a platinha. Não, isso foi um equívoco, eu já disse. Ai, absurdo. Um equívoco numa plantinha menor de idade. Você nunca passou mal? Seu corpo não reage? Se você é diferente de mim, tá. Eu... Tá, no nosso pé. Eu não sou acostumado a esse tipo de ambiente, só isso. Meu estômago está sensível por ter que ficar dias e dias acordados. Procurando esses malditos itens pra poder salvar a vida de pessoas mesquinhas igual você. Eu também cansei de ouvir a sua voz, sua egoísta. Tá, duas coisas. Diga quais são as seis jogadas. Levem essa tagarela daqui. Primeiro que saber se nós realmente temos um acordo. Temos um acordo. Palavra de rainha. Troca disso, etc. Como que a gente troca disso, etc? O que nós queremos. Não, o que a gente sim, quer vocês falar, querem. É uma entradinha. Assim que terminar de falar assim, jogar. Assim que você terminar de falar assim, jogar. Onde a gente foi, a gente subiu no palácio dela. Ou a gente continuou por dentro, sei lá. Ótimo. Aquela onde a gente tava, a gente tinha que terminar de jogar. Não, tipo assim, a árvore tá aqui, os filhos estão aqui. Essa daqui veio pra árvore zona, entrou e foi na casa da mesa. Fica aí, por favor. Sim, quando é uma, você sai do cheque. Pião. Exato. Vai recuperar a rainha. Ela olha. Ok. Será que você vamos buscar esse certo. Tirem essa tagarela daqui. E deixa ela ficar tranquila. Vamos. E você volta depois. Ainda me deve 150 anos. Eu abro a janela com uma cabana. Ah, pode só. O que aconteceu? Não, ela falou, vai fora. Pode ir, já abre a janela e deu uma coisa nossa, tudo cedo. Temos permissão pra ir. Quando vocês saem, o zíper abre. Você vai pagar caro por isso! Cala a boca! Deu uma torre despencando lá de cima. Vai perder o jogo por isso! Tá com menos uma torre! Essa torre não volta mais. Tá. Seis guardas alados, eles parecem um misto de besouros e libelas. Eles saem pela mesma janela que vocês saem e vão até onde vocês estão armados com lanças. E as lanças deles parecem faiscar. Eles vão, parelham ao lado de vocês. Eles estão caindo bem devagarinho. E eles falam: a rainha pediu para que nós acompanhássemos vocês. Nós não pedimos vocês. A rainha pediu. Possuem. Vocês estão prontos para morrer no caminho? Fique atento. De jardinagem? É. Claro. Então nós iremos fazer uma escavação. Está bem. Fique atento, eles vão tentar nos roubar assim que a gente pegar o céu. Fique tranquilo, eu vou e só toco na lança. Tá paiscando, né? Tudo bem. Vocês são peculiares. Certo. Ok. O que vocês fazem? Como que você tem que entrar lá? Que jeito? Pega uma pá, um balde, e começar a cavar só aqui com as mãos mágicas. Cavar. Sério? Quem tem negócio de pedra? Você não toca pedra da terra? É. Morda. Eu não sei se eu consegui fazer isso aqui. Não, tudo bem, vamos lá. A hora que você viu a imagem, ela era oco por dentro onde estava o cetro, não era? O baco. Quão forte. Quão oco eu não sei. Quão grande eu não sei. Ah, nada. Mas sozinho? Teleporte. Calma. Tira um cajado aqui. Acho que você conseguiu. Então, você não conseguiu sozinho. Um desfibrilador. Vira um negocinho pequenininho. Ok. Está bem. Eu posso usar a vida? O cara tá fazendo uma furadeira. Leva junto, bem. Leva todo mundo junto. No último momento que a gente tá aí, não. Pode. Gasta. Não. Vai ser automático. Não sei se eu tenho vídeo da alguma. Eu quero usar. Se precisar de alguma coisa, mande mensagem. Tá. Automático, Elizabeth. Ela fez bem. Bom, excelente. Se encolhe e se teletransporta. Os olhos da Elizabeth, eles ficam brancos. Sem pupilas. E ela entra no transe do dono. Celerim, você é numa câmara gigantesca. Diante de você tem um cetro que parece uma torre. Por seu tamanho. Fica lá, rachando o braço do guarda. Ele é dentro de um caule e de uma árvore, né? Eu vou tocar no negócio pra tentar diminuir ela. Cuidado. Toca nele e tenta diminuir. Não funciona. Não funciona? Eu quero pegar e tirar do lugar. Você é pequenininho. O negócio é pesado. Você vai ter que voltar ao normal, por aqui. Daria o espaço também de caminho? Tem uns 30 de você ali. Ok, então eu vou voltar ao tamanho normal. Ok. E eu vou tentar tirar do lugar. Pega e puxa. Puxou? Puxei. Cai. Com esse trem tudo. Vou transportar de volta. Hã? Tenho que transportar de volta. Quero transporte de volta e você volta para o local que você está. Todo mundo viu o celular. Bora. De volta com o cetro. Começa tudo tremendo, tudo tremendo, tudo tremendo. E vocês veem que folhas secas parece, começam a despencar da árvore. Presta o cetro. Vou pegar o cetro e vou tocar com a chama. Ah, vou botar fogo na árvore. Não, é porque na descrição fala que a chama é que dá vida. Né? Então eu vou bater a chama na árvore assim, para ela não morrer. Imaginou que era uma aura, então eu vou tipo dar a vida pra árvore de volta. Quando você toca na árvore, os tremores eles ficam ainda maiores. Eu acho que vai dar ruim. O chão começa a rachar inteiro. O chão começa a rachar inteiro. E a Elizabeth tá lá, soltando sorrisal pela boca. Vamos embora, a Elizabeth tá tendo vivência. Vamos sair mais rápido daqui, vai. Pode ser que ela doente. Pode ser que ela doente volte. Tá bom. Vai voltar. Não, espera, eu quero ver o que vai acontecer. Vocês estão tá, você fica. Ficou, tá vendo o que acontece? Você fica aí vendo. Quando vocês teletransportam, a última visão de vocês é o chão rachando ao redor da árvore, as imensas raízes dela crescendo e a árvore ela triplicando instantaneamente. É, você fez, deu um pouquinho mais de vida pra de feijão. Ela. Bem, ampliei o império da moça, né? Ela vai ficar muito puta, gigante. Eu acho. Ela tá tendo um parceiro de xadrez, mas sabe? Não, pior se cair as peças do tabuleiro, né? Nunca mais que ela vai conseguir ganhar esse jogo. Vocês voltam pra Valcária. Ufa. Falta o pelo. Agora faltam dois tacugarnes. De item só... nada. É. Não. Fora os tacugarnes. A gente não vai arranhar as pedras únicas? Todas? Aqui a gente já pegou todas as que estão nesse plano, não pegamos? Falta só as seis. Voltam pra Valcária. Falta que você deu pra Raposa. Puxa junto os outros caras que estavam com a gente, por favor. Em seu link. Não sei o que eu vou fazer. Ou sons. Eu imagino que só pensar já vem todo mundo junto. Soltam pra Valkyra e a cidade ela tá inteira destruída. O céu continua negro, porém a cidade ela tá inteira destruída. A estátua tá caída, Vectora fincada na cabeça da estátua de Valkyra. Certo? Os prédios, muitos prédios destruídos. As ruas elas todas desertas. O palácio imperial, boa parte do palácio tá destruído também. Certo? E tá tudo abandonado ali. Vocês mal reconhecem a cidade, porque ela tá tomada, ela tá coberta por vegetação. Parece que uma floresta tomou conta da cidade. Mas floresta normal ou floresta tormentica? Floresta normal. Verde. Tá parecendo de charme. O que que a Liana fez aqui? A floresta cresceu e tomou conta da cidade de Valkyra. Vocês não viram pessoas ali. Animais vocês ainda vêm, mas... Quanto tempo nós ficou lá? Eu quero olhar no espelho onde está a Nena. Onde está a Nena? No reino dela. Tentou chamar Calmir aí? Uhum. De que forma você está chamando Calmir? Não, mentalmente, se é Deus, deve ouvir. Devia. Devia, pelo menos, né? Tá. Calmir. Família, aqui é Kaline, com o pessoal que foi buscar os itens. Não sei se ela tá onipresente, onipotente ainda. Temos um grande problema. Será que os deuses morreram? Não sei. Acho que não. A portadora deste cetro está no reino dela. Ficamos muito tempo. O que é muito estranho. Quanto tempo passou que a gente saiu? Gente afiada aí? Eu. Passou mais que 3 anos. Quanto tempo nós quase não perdemos? Se você deixar eu pensar um pouquinho. É que não tem estrela para Romil. Exato. Mas tem o sol. Tinha o sol. Duas estrelas. Mas, Thor, você consegue ver assim que falta muito mais constelações no céu. Eu tento olhar pelo algum musgo que esteja crescendo, alguma coisa que eu sei que um tempo demora um bom tempo para começar. Falta 200. Passou 200 anos? Sim. Sério? Sério. Eita lasqueira. Acho que... Então vocês estão fazendo essa observação, a Lisbeth ela despenca no chão, se debatendo todo. Eita. Eu acho que a gente um pouco atrasado. Eu toco o cajado em nada. Não, que? A mulher fica grávida! Não, é só pra parar. Vai grávida, menina. Lisbeth ela para, abre os olhos e a barriga dela incha. Gigante. Caralho, Maria, como é que é o nome da mãe não, de Deus? Não, vai ser a... Ó, da onde que nasceu o cristianismo? Da Lisbeth. Cara, seu pai também chamava... Parabéns, Solerinho, você acabou de engravidar a Lisbeth. Seu pai chamava José. Ó, você é o uma pai. Forma não convencional. Como isso usou isso ao contrário? Os dedos de lema. Enfia o cabo agora que você vai morto. Não dá. Nossa. Pessoal, acho que a gente tá um pouco Lisbeth, atrasado. Você... Teve uma visão. Quanto tempo mais ou menos assim? Assustadora. A gente ficou fora 2 séculos. O quê? 2 séculos só pra resolver aquela porra naquela merda com a partida de xadrez? Não, veja lá do bom. Pelo menos em 2 séculos a Arthur não foi destruída. Não, mas a linha do tempo é contínua. A linha do tempo é contínua. Ah, você tá se destruindo sempre. Então volta 200 anos aí então, Severinho. Não importa se a gente voltar, se a gente quer passar, se a gente for. Vai estar sempre do mesmo jeito. Não, o céu tudo bem, mas os deuses não respondem, não existe mais humanos, e aí? Deixa eu ver se eu faço uma varredura. Lisbeth, você tá bem? Lisbeth, o que aconteceu com você nesse trânsito, Lisbeth? O Severinho tocou nela o que com... aconteceu? Splash! Água vazando da Lisbeth. Vixe! Acredito. Theo! Theo! Chama o clérigo! Theo! A função de clérigo! Tá! Ai, caralho! Eu desmei só a cabeça. Ela tá! Okay. Sei, será que eu tenho desmaiaria também? Não sei, velho. Eu não sei, mas ela tá. Que era? Ok, tipo, medicina. Quantos... tenho medicina 11, pra... eu ajudo. Renascendo. Eu coloco o ouvido. Tem uma vida ali. Você vai ser mãe? Tipo... Como? A cena essa maior aqui, ó. Bizarra do mundo. O Celerinho fez a função, eu falo. Como assim, ó? Aí a cena mais bizarra de todas. Não toque essa chama em mulheres, porque acontece isso! Vamos até aquela casa, você precisa de cuidados. Começa a chorar. Mas o que tá acontecendo? Você vai parir! Mas de quem? Tu de Lena! De Lena! Isso é contra os deuses? Como isso? Mas isso é coisa da Lena. É coisa de Lena! Por causa você gera uma vida. Mas contrações. Maldita Lena. Maldita Lena. Ok. Vamos até aquela casa lá. Vamos fazer um parto. Acabou de sair. Só bolsinho engravidou. Não, não tô achando. Mas você vai ser um de bolsinho. Sou vamos até aquela casa. Vocês, meninos, fiquem pra fora. Ok. Não, vamos lá. Não, ok, vamos lá, né? Ok, pode jogar um teste de medicina. Espero que vocês tenham essa perícia. Eu tenho. Corta aí. Espera, a Lisbeth tá dando a proficiência ainda, não? Ah, não, só pra save, né? É, só pra save. Que droga. Parabéns. Nossa, onde você conseguiu jogar o dado? Ah, já mudou o dado 3 vezes. Nossa. Joga de novo. 12. Vamos mudar. Tá, deu. Ah, você joga com vantagem porque uma tá ajudando a outra, né? Essa? Ah, é. Tem a Claire também, não sei se ela tá presente aí. Não, a Claire ficou no Reino das Fadas. Não, mas eu falei pro Celerinho trazer todo mundo, pra ele pensar no pessoal pra ver se trazia junto. Eu vou jogar com vantagem, mas o meu já deu 30 já. Ótimo. 14 o meu. Deu 30. Vai lá, top. A cega vai saber fazer o parto. Aí cega. Top, é um negócio meio que instintivo, você vai. E você fala pra Elizabeth, faz força. E aí começa a surgir uma cabecinha. Mentira. Como isso, meu Deus? Elizabeth, para de ficar se preocupando. Empurra, ajuda. Mas como eu tive 9 meses de gestação... Gente passou 200 anos. Foi uma gestação de 200 anos. Não, caramba, é um tarrasque. Vai, faz força. Você usa o quê? Um vampiro? Faz força, mulher. Não quero, isso é surreal. Não é uma vida. Lisa, te faz força, senão você morre. Mas que coisa. Plof. Já chorou, você vai ter de novo. Ah não, vai. Ué, chora mais. Chora mais. Vai nascer, você sabe que o Richard é papai? Já pensou que é legal se nascer um gnominho? Não vi. Ah, é uma gracinha. Tá no meu peito, uma graça. Teve alta hoje, vieram pra casa dela. Tá vendo que bonitinho? Tá miudinho. É o quê? Joga no dado aí, vamos ver o que que é. Pá, par é menino e ímpar menino. Ímpar menino? Não, é menino, não, tem moleque. É moleque? Tem pinguim, é menino. É um menino. Parabéns, Lisbeth. Tô. Mas e filho de quem? É seu! Como eu tive um filho sozinho? Helena! O báculo, ele é o báculo da vida. Qualquer coisa que Helena encosta, geralmente mulheres, geram uma criança, uma vida, gera uma vida. Quem fez isso? O Celerinho encostou ele. Teoricamente, você tá grávida do Celerinho. Você tava caindo no chão. E o que eu faço com isso agora? Não é isso. Não, é eu vou sair lá fora e falar assim, Celerinho, parabéns, é um menino. Enquanto vocês estão nesse auê todo, o Theon, ele tá passado. O Griel. O Griel tá de guarda, ok. O Celerinho, acho que. Como que o Celerinho tá nesse tempo? Pô, se fuder, não sei. Que o Celerinho tá passado. Confuso, como qualquer pai de primeira viagem tá confuso. Então é assim que sai de crianças. O Mourinho, ele tá no meio da rua, coberto de vegetação ali, de joelhos, chorando em prantos. Bom, Lisbeth, você tem que cuidar dessa criança. Quer dizer, é seu filho. Eu sei que as coisas não saíram do jeito que você planejou, mas... Nossa, é seu normal. Filho. Alguém chorando. Será que é tão nada. Difícil quanto cuidar do meu cavalo? A elfa chega até você. Não é um cavalo, um demônio é uma chorando. Criança. Very estranho. A senhora é bizarra, mano. De sangue. Tá, tudo bem, Marie? Só tive uma lembrança, mano. Você quer entrar? Eu quero ficar aqui. Tudo bem. Sinto muito a sua perda. E aí, mamãe? Como chama? Já decidiu o nome? Ah, eu vou chamar. Mas o que que Celerim tem a ver? Foi só o barco. Você tava caindo no chão, tendo visões. Mas é culpa dele também. Mas ele não sabia, ele só tentou encostar em você pra te acordar. Eu mas também ele não sabia. Olha, modéstia à parte, o Calmir mandou na mente de todo mundo como é que funciona os itens. Foi garotagem dele. Ele sabia que podia acontecer isso. Bom, isso não importa. Agora a gente tem uma vida nova aqui e a gente não pode se desfazer dela. Independente do que aconteceu. Celerim, a Lisbeth quer falar com você. Tá. Vai ter que assumir isso, vai pagar a pensão. Só dá licença pra eles. Não, deixa eu terminar de limpar essa criança. E para de ficar andando, senão eu vou conseguir cortar o cordão. Nossa. Você tá arrastando o... Calma, deita ali que eu vou fazer o tratamento certinho. Mas você é só uma criança. Eu não sou uma criança. Você podia ser parteira. Acabou de deixar de ser um. Não. É que eu já presenciei algumas coisas. Já passaram quanto? 200 anos. Tá até no outro mundo, sabem disso? Pensa a sua idade, menina. Passou 200 anos. Você, quantos você tinha? 15. Você tem 215? Não, eu ainda tenho 15. Não, 215. Tá tudo vovozinho aqui, galera. 15. 215. Tipo, tempo a Lisbeth é a mãe mais velha do universo. Se você pegar do ano que ela nasceu até agora, ela tem 215 anos. Quantos anos você tinha, Lisbeth? Você é humana, você é a humana mais velha da Terra. Mas eu não envelheço. Eu não sei. A Lisbeth é por isso. Eu tinha bem pouco. Nem lembro. A propósito, vocês estão falando de pessoas. 20. Acho que vocês são os únicos humanos da Terra. Vamos fazer um search pra ver quantas pessoas se tem alguém além de nós. Percepção? A gente só não envelheceu porque a gente. Bom, como fez passei, um paradoxo. Como passou 200 anos, então provavelmente eu devo estar uns nível 100. Então acho que tem mais anos 70 de percepção. Ah, mas envelheceu, né? Eu não envelheço. Eu não sou fração do tempo. O paradoxo não deixou nós envelhecer. Eu não sou fração do tempo. Eu não tava aqui deu, no tempo que deu eu não envelheci. Deu uma quinada, Di, mas se fizesse é um 5. Ah, então deu 9. Tá, deu 35. Desculpa, Di, deu. Não, 35, né? Tem labirintite. 35. Off. Você sente a presença de pessoas. Estão se aproximando da casa onde vocês estão. Gabriel, me ouve? Ah! Tem gente se aproximando. Presta atenção. Tem gente vindo do norte, do sul e a leste. Fudeu, não é gente não. Murri. Murri tá ali na frente, é só falar. Tô aqui? Levanta, cai pra dentro. Calma, vamos começar a matar. Eles tomaram tudo. Eles. Devoradores de mente. Então vamos lutar contra eles, porque ele vai ficar parado você aqui. Que você quer que eu ainda vá pra dentro? Ok, exatamente. Acho que nós dois aqui pra somos aqui mesmo. Que podemos atrás. Segurá-los. Aí vai criar outro. São muitos. Não vai porque a gente não tava aqui 2 anos atrás, a gente tava lá em Tantala. Você sozinho não segura. É, mas leva o filho da Lisbeth junto. Sim, vou levar pra lá. Também é arriscado você ficar aqui. Não vai não. Vai pra dentro, eu já vou pra lá. Vai por mim, ele vai continuar com a gente. Desvanecer, vai. Vai logo, troca. Eu tô na porta ali, merda, eu já saio. O Grial tá no alto grande, vira um monte de folha e vai indo assim. Passa por você e entra dentro da casa. Pessoal, vamos ter que sair daqui. Vai ter que voltar. Porta, ele tá volta. Segurando a porta. Tá cheio de voadores de mente lá fora. Ah, droga. E eles dominam o cara. Ele deve ter dominado o mundo. Provavelmente já sabe. Chegou a hora do... Talvez por isso os deuses não respondem. Pode ser. Não, mas esses são os seus planos. Mas eles devem ter trancado. Eles não, se eles não têm mais seguidores, eles não são deuses. Pera. Calmeiro ainda é um deus porque ele tem tel pra seguir. Então ainda segue ele. Ok, hein? Então ainda é um deus. Por mais que uma pessoa assim. Então, é assim eu ainda funciona. Acredito em Lena. Imagino que em, sim. Em Taurus. Tá. Eu então, quero... Dois deuses. Três deuses. Então eu vou voltar 200 anos. Você só quando a gente a chegar, deuses. Eu vou puxar o pessoal do Reino das Fadas. Da Pontismândia? Ah. É. Tudo bem. Voltar 200 anos. Ah, bom. Mas aqui em Valcária. Ficar em Valcária. O mesmo lugar que a gente tá nessa casa aqui, ó. Não, perto da está. Sai na casa de alguém. Fada, não vou ficar parado mesmo. Tá. Pega o amuleto e se concentra no mesmo local 200 anos passado. Vocês voltam. Ela tá com o bebê? Tem uma senhorinha dentro da casa. duas facas assim na mão, ela deixa cair as facas pra vocês, aparece do nada. A gente reconhece a pessoa? Saindo. Pera, pera, pera. Qualquer pessoa. Ela tá na mesma casa que a gente tá. Aqui, ó, o pessoal tá em invasão. É. Quem são vocês? Como entraram aqui? Desculpa, moça, a gente tá a serviço dos deuses. Foi. É, desculpa. Os deuses mandaram vocês pra nos ajudarem. Sim. Estamos fazendo isso. Ai, que bom. Vocês têm um bebê? Nós temos. Dá a teta pra ele! É a ajuda que Lena, que Lena dá. Você tem esse conhecimento? Ai, que essa armadura, menina! Você acha que eu mamava onde? Nas vacas, porque não. Eita, não. Peste. Então em Valcária vocês mamam na vaca? Era nas cabras. Não, eu não tomava leite. Não tomava leite? Rapaz, eu tomava leite. Não, leite. Não, não posso ser o que for, Sacha. Por mim mesmo? Onde vocês arrumaram esse bebê? Por que nos deixaram lá? O que aconteceu? É um equívoco. É um equívoco. Isso acontece quando tem muitas pessoas viajando juntos. Isso. Principalmente segurando o saco da vida. Isso é muito estranho. Eu não toco nesse saco em ninguém, por favor. Nem tá comigo? Eu tenho leite. Ela tem. Já que as pessoas estão tocando nas outras. Ela tá se tocando. Tem. Só não se engravide, por favor. Tipo... Bota um copo na chama aí, pra proteger. Já é a pessoa que faz o roleplay do bebê. Mas você não vai dar um nome pra essa criança? Menino. Eu e o Celerinho precisamos falar sobre isso. É menino. Porque essa criança não vai crescer sem pai. Nossa, Bruno! O pai dele tá aqui, ó, bastardo. Tava escrito. Se meu pai nem ia ter alguém, ia ter filho na história. Não era o Murro. Agora, o Celerinho. Sabe o que é pior? Segundo o seu Tormenta RPG, a mãe é mais seguidora de Valcária. É verdade. Como assim? Ela não vira seguidora de Lena. Não pode ter, vai ter família. Nossa! É caída! É só, só não ter 20. Ah, ok. É uma ordem de restrição. É. Ok, uia. Você deve ficar caído, hein? Quase que você acaba comigo. Não, ia ter que virar seguidora de Lena, né? Puxa aí, ferrou. Ela não... Capum! Lena para não fora, tem paladina? Você escutou uma explosão imensa. Lena só clériga. Vocês dá uma olhada lá pela janela da moça. Olha. É. Tá. Tem uma perna gigantesca, emoldurada numa armadura. Quem que é a perna? E tá segurando um monstro gigantesco e dá uma espadada no monstro e arremessa o monstro longe. Ele cai, se choca contra a estátua de Valcária e faz aquele trombo gigantesco. É quem? É o arsenal ou é um dos deuses? Calmer. Calmer? Ah! Foi atrás da espada. Se eu tocar o Baco no Calmer... O homem não fica engravida, né? Vai saber o que acontece, não é um deus? Você não assistiu Ligeiramente Grávida? Já assistiu algum filme do Adam Sandler? Ok. Eu assisti o... Vamos levar isso pra Lena? Tá, é. Gente, bom, a gente já deixa essa criança lá. Lena, onde é que você tá? É, eu não sei. Sem resposta. Ai, Jesus, sai lá fora, cara! Sim. Calma, ele vai pra dar uma espada na Tarrasque, ele olha. Não, pode continuar a luta, só responde. Onde é que tá a Lena? Está no reino dela. Onde vocês estavam? Atrás do báculo dela. Recuperamos. Pegando o báculo. Conseguiram? Sim. Ótimo. Ah, também conseguimos isso. Que tem um filho agora. Que? Aponta o bebê. Me encostaram a vareta. Qual delas? Encostaram uma vareta chamuscada. Encostaram a vareta. Ele encostou a vareta. Alô, Tormenta! Abraço! Dragão Brasil, tamo junto. Eu acho que essa vai pra dragão. Caralho, velho. Encostaram a vareta. Você falou o bebê. Ai, ô caramba! Ai, que assim! Ai, meu Deus! Calma, ele olha assim! Olha, você que tá com o cetro! Olha o cetro na sua bolsa! Tamir, manda a gente lá pra Lena, que a gente não, como, não sabe pro plano de lá! Ai, não temos opção! É! Esperem! Tá bom! E vai dar uma espadada no Tarrasque, racha o Tarrasque no meio! Mata o Tarrasque! É, essa espada é da justiça. É justo o Tarrasque morrer. Ó o meu. Ele pega e fica a espada assim no chão. Matou o planeta. Ele pega um banho de espada nas costas dele, né? Ele se abaixa e conforme ele vai se abaixando, ele vai reduzindo o tamanho de vocês. Pelo nada, pelo vazio. Sério, que é essa frase que vocês falam? Por que vocês embaram? Onde esmorne, meu cara? Recuperamos. Eu acho que pode estar salvando o mundo. Ah, eu não tenho nada. E geralmente vem a retirada do barco. É. Não sabemos o que aconteceu ao certo. Tivemos que voltar 200 anos. É, nós ficamos 200 anos presos. Em algum lugar. A árvore está bem. É, bom. Mas ela está puta, né? Mas ela está muito maior do que antes. É, alguém encostou o barco nela. Alguém não, foi você. Foi? Ah, 200 anos, eu tinha até esquecido. 200 anos? É. A gente tava no reino das fadas. Na visão lógica dos acontecimentos, o devorador de mentes ganha. O tempo ali dentro passa diferente para os mortais. E? É, foi o que nós vimos no futuro. Sem a gente pegar os itens, anos, sem vocês... voltamos no tempo. Teoricamente, sem cidade, a gente pegar os itens, tudo tomado, os devoradores ganham. Não tinha mais nada. Então, temos que nos apressar com os planos, então. Sim. Falta só dois agora. Bom. Só faz assim com as mãos, e ele faz assim, e aí surge na mão dele. Falar e iluminando os outros lugares. 7, 14, Maria. Mais anão, mais gnomo. Ah, põe viagem pra dentro. Mais quinho. É. Mais o. A Luca voa logo, 20, cara. 20, o micro-ônibus já era, velho. Pingentes. Surgiu um pingente pra cada um de vocês. O mais fácil. Certo. Ok. Um pingente prateado. Certo. E nesse pingente tem um símbolo do Deus da Justiça. Um símbolo do Palmeiras. Peguem isso. Tá, e eles vão flutuando até a direção de vocês. O que você vai fazer agora pra nós? Para que consigamos nos comunicar. Ah, muito obrigado. Vocês sabem que nós não conseguimos é só enxergar vocês quando vocês estão com esses itens. Sim. Só pra comunicação ou tem mais algum sim. poder de... comunicação. Então isso, Bruno. Não, é só pra comunicar. Só pra conversar. Ele ainda não vai nos ver, mas a gente vai conseguir falar. Nós, aqui na Arca nós chamamos de anel de comunicação. Não, que seja, se você prefere a forma de um anel, que seja. Não, eu prefiro colar. Então fica no colar. Ótimo. Faz isso, vamos lá pra Lena entregar esse barco pra Lena. Antes que mais alguém engravide! Luiz, me esconde essa teta, beleza? Eu vou tomar uma rua. Essa coisa. Você me enxerga. Pera, como você vai fazer? Agora ela enxerga. Pra fora com a armadura? Você tá bem demais. É. Pelo espalho. Tipo, arranca a armadura, dá preta pra... Sim. Armadura de cheia. Estão falando bem de bom, cara. Armadura de cheia, só protege um pouco do outro. Eu esqueço que você não vai. Aí vem mais um. De uma ordem para os jogadores de cérebros. Parto, eu vou segurá-los. Ela já pariu. Parto. Vamos. Vamos ter que fazer alguma coisa. Algumas coisas precisam ser reconstruídas. A única coisa que você tem que fazer agora é cuidar dessa criança. É. Dê tempo ao tempo e eu vou e já. Converse logo com o pai dessa criança, por favor. Menino de Lena? Eu dou pro celeirinho um pouco, bebê. Será que você pode segurar por um instante? Posso? Eu estou um pouco assustada. Tá. O que ele fez? Foi comprar cigarro. Voltar pra Lenore rapidinho. Eu vou pra Lenore rapidinho e comprar cigarro. Rapaz, dê chance. Ele vai trocar o bebê por cigarro. Eu falei por cigarro. Caraca, mano. Eu sou bosta, mano. Okay. Sensacional. E tocar pra vó. Bom, vocês surgem num imenso jardim florido. Gigantesco. Virtualmente infinito. Um dos lugares mais belos que vocês já visitaram. Cada uma das flores que existe nesse lugar é grande o suficiente para vocês se sentarem ou até mesmo se deitarem nelas. O cheiro do perfume, do pólen que emana naquele lugar é maravilhoso, é indescritível. No meio desse jardim, vocês veem uma menininha, uma criancinha, brincando, correndo, passando as mãos delicadamente nessas flores e folhas que recobrem esse campo. Ela para, olha pra vocês. Olá. Vocês voltaram. Olá, minha senhora. Você falou isso? Ela não encosta nas pessoas, Lê. Não, né? Se ela encostar, já era. É. É dedinho sêmen. Eu só olho ele. Aí é o banco de esperma. Oi, meu amigo. Banco de esperma. Faz tempo que não os filmes. Sim. Como você está? Você está triste, né? Que será, sim, né? Acho que você já sabe do ocorrido. Nem sei. Mas vai dar tudo certo. Assim, vai ficar tudo bem. Não fique triste. Sorria. Eu te trouxe uma flor. Muito obrigado. Eu pego a flor agora. Só dou aquele dado sorriso de candidato. Quando ele é um orc, ele come. Ah, de onde tem essa flor? Presente uma cabecinha pra tua mão. De nada. Eu acho que também te trouxe. Enfim. Que bebezinha bonitinha, seu? Eu acho que não é seu. Não, é seu, ele é até dourado, ele até brilha, igual você. É verdade. É um genazinho. É um genazinho. Pera. Ah, não, tá vendo? É, tem umas escamas meio estranhas, né? Não, ele é um ginásio meio dragão, né? Um dos seus itens encostou em mim. O barco. Ah, que bonito, meus parabéns. Mas é a propriedade sua. Não. É a propriedade sua. É uma criança, não é uma propriedade. É seu filho. Mas o que eu posso fazer? Só aceite crime. Não vem do jeito convencional. Não foi feito dessa forma. Teoricamente não tem pai. Ele não saiu de você? Saiu, mas em um dia. Eu não tive tempo pra raciocinar a respeito disso tudo. Ele foi feito em um dia. É que se ele encostou aquilo e. Sim. E aconteceu. Acho que é melhor eu ficar com isso. Com certeza. Por favor. Com isso também. Vai, vai, vai. Mas não só com isso. Também. Talvez seja melhor que ele fique, pelo menos por hora, aqui. Muito perigoso. Porque a gente precisa enfrentar o Garlith. Ele não vai ficar andando com uma criança no colo. Você não vai encostar esse baco nessa criança, né? Não. Ah, tá. Você poderia guardar essa vida enquanto cuidamos. Vai voltar um moleque com 15 anos. Ai, meu Deus, só assim. Cuidou, ela gritou na criança. Deixa ele comigo enquanto vocês vão combater o mal. Ele vai crescer forte e saudável aqui comigo. Depois ela volta pra buscar. Sim, claro. Meus parabéns, você é uma mãe. Só dê um nome pra essa criança, por favor. É, qual o nome dele? Qual o nome dele? Celerinho, por favor. Ele deu um nome bem bonito. Não vem com esses itens pra ele. Não, não estou. Não dá muito certo. Vou chamar de. Valkyrie. Nossa! Chama de Cederin Jr. Chama de Bacon. Único. Único. É um nome muito único. Assim como ele. Eu lembrei daquele episódio do Rick and Morty, é único. Único. Pra situação que a gente se encontra, faz sentido. Sim, é. Ele é um. Diga tchau pra sua mamãe. Essa criança fala. É, tá todo mundo assim. Tipo assim, a criança vai ser, a criança vai falar, velho. Ele não é o personagem do The Boys. Tchau, mamãe. Ele falou, pô, pequenininho. Tá. Ele disse que já está com saudades. Eita, peste. Eu falo bebês. Eu imaginei que tinha falado alguma coisa assim, mas eu imaginei outra coisa, era cocô. Bota entonação. Tipo, fome. Ele também quer fazer cocô. Tá, então. É estranho esse negócio de linguagem de luz da lua e do sol. Obrigado por cuidar dele. Sempre puderam vir buscar. Ela vai comprar cigarro, tá, mas, e nunca mais volta. Mas e agora? Como é que a gente vai se reunir pra conversar com o pessoal? Só falta os itens do Garf. Então, esse é o problema. Agora a gente vai ter que ver como é que a gente vai tirar os itens dele. A gente vai ter que fazer outra reunião. Os 20? Provavelmente. Pra falar que tá tudo pronto e a gente vai partir. Filha da puta! Caralho! Você não já tinha falado que eu ia tentar fazer sem os outros dois. Vocês escutam um tremor. Bum! O reino de Lena estremece. Lena, você tá acontecendo aqui? Como se fosse uma explosão. É você? Você não volta, eu não sei. Se alguém entra do reino de Lena, como é que você pegando o plano dos deuses. Fica já. Fica tudo escuro no meio de Lena. Eles estão entrando aqui. Eles quem? O nada vazio ou os devoradores? Eles. Os dois? Seus pais? Garlic. Os devoradores não podem entrar aqui. Então vamos sair daqui. Então foi pra isso que eles fizeram aquilo? Aquilo o quê? Era uma entrada o tempo todo. Como fomos estúpidos? Eu avisei. Não, vamos sair daqui agora. Ele não devia ter ficado ali. Não sei, escuta não, bebê. Eu tenho que tentar impedir isso. Que bom que trouxeram o Baco. Mas e a gente? O que você vai fazer? Você vai dar vida pra ele com o Baco? Tem que tentar impedir eles de entrar aqui. Eu acho que ela pode bloquear de entrar vida aqui. Eles fizeram tudo perfeito. O que, que eles fizeram? Os portões. Nosso conhecimento aqui. Os poderes não funcionam. Os bolsões dimensionais. Ah, um bolsão. Eu não posso ser mais. Então você não pode ir. Só mas dentro. Eu tenho que ir. Mas não se você for, não vai adiantar de nada. Tudo que a gente fez vai ser inútil. Porque se você entrar por aqui. Deixa, abandone. A vida é mais importante. Entenda por enquanto. Algo. Entenda uma coisa. A única coisa que não pode se oferecer é a vida. Se você morre, todo mundo morre. Exato. Não tem escolha. Você tem. Você não prefere não. Que todo mundo vire morto-vivo com Tenebra. Se eles matarem o mundo, você vai ter sua vida. Tudo que você ainda vai estar aqui. A vida ainda vai existir. Não é o seu reino, é você. Não posso deixar a visão entrar nesse lugar. Eu acho que então essa é a nossa chance de encontrar o Garlic. Você consegue saber se o Garlic tá aqui? Não, se esconda, vamos. Ele não tá aqui. Mas não é todo o Garlic? Eu acho que. Não, eu acho que ele ainda. Ah, sim. Acho que ele é ele, não é? É, o Dodô de Mendes são parte. Estamos perdendo muito tempo, venham comigo. Venham comigo? Ei, lasqueira! Eu achei que ela é sozinha! Mano, ainda tá com vida infinita. Ela só não pode morrer, mas pode. Mas morre ela. Só ela não morre, ela engravidou você. Eu tentei fazer isso, eu tentei tirar ela do trânsito, só deu outra coisa. Mas tirou! O que eu vi? Só. Você viu? Você queria tirar do trânsito, falar. Tirou. Só que teve consequência. O negócio que você viu foi grave. Grávida, né? É algo terrível. É algo terrível. Gravidíssimo. Certo. Vocês estão flutuando no meio do reino de Lena. E aí vocês olham diante de vocês. Tem aquela esfera escura flutuante, aquele bolsão criado pelo nada, pelo vazio, de unificação dos poderes dos deuses. Será que a gente consegue criar um bolsão por cima do bolsão, em volta do bolsão, para eles não conseguirem entrar? A Lenina olha para aquilo e ela fala: droga, é uma entrada o tempo todo, como fomos estúpidos. Vou tentar segurá-los com o poder do barco. E ela vai na direção do poder, na direção do. Do bolsão, apontando o negócio. E aí vocês veem surgindo de lá de dentro um rosto gigantesco. Como se fosse. Você não pode perder esse vácuo. Um rosto emoldurado por um elmo com dezenas de olhos brilhantes enfileirados. Putz, sentinela. Kaline, você já viu isso? Sentinela. Não são os devoradores. Não, é o nada vazio. É o sentinela. Você já viu isso ao vivo acontecendo? Vocês viram. A lembrança foi compartilhada do grupo de Kalina com vocês. Um celestial tem barulho do meu dedo. Ela vai com o Baco e aponta o Baco na direção dele. E espeta ele com o Baco. Engravidou. Vai dar vida pra ele? Uma ideia. Vai tirar a vida dele. Eu seria bom. Quando ela toca ele com o Baco, a chama. Apaga. E ela puxa. Rapidamente antes que a chama se extinga. Você absorveu o bug. Assim, Lena, esses não são os devoradores. Não! São os servos. Sim. Do lado do vazio. E ela faz uma muralha de energia. Outra. outra, e outra, e outra, e outra, e outra. E ela vai fazendo inúmeras muralhas de energia. E o celestial, ele é detido pelas muralhas de energia lentamente. E ele recua e vai com a sua mão forçando lentamente, então, quebrar as muralhas. Ah, vamos dar mensagem. Kim, nós precisamos de um guerreiro aqui urgente. Quem fala? Lena corre perigo. Aqui é Kaline. Onde você está? No plano de Lena, perto do Bolsão. A vida deve ser preservada pelo custo. Eu sei. Estou indo pra isso. O que acontece aqui? Celestial, nada vazio. Nós temos um problemão. Seus pais estão vindo. É. Tem como mandar mensagem pra todos os deuses? Tem. Lena está em perigo. A vida corre perigo. Todos os 22 deuses surgem aí. Foda-se, Arthur, vamos proteger a vida. Sim. Os 22 deuses, eles surgem. Todos unidos. Quase todos com seus itens. Menos Mará, Nimbi e... É menos Mará e Valkária e Nimbi. Não, gente, não. Os itens dos caras. Ok. Sem eles precisar. É, se eles precisarem pra combater esses caras aí... Certo. Foda-se. Eles falam. Vamos lá, informação. Vamos tentar derrotá-lo. Eles partem pra cima dele. Atacando com os itens. Os itens não funcionam dele. Usem os seus poderes! E aí eles começam a utilizar o poder deles, a magia deles, pra tentar rechaçar o celestial. Murin, tente cegá-lo com a Pedra da Luz em seu sumo, no que ela realmente é. Pedra da Luz. Tem que concentrar apontando pro celestial. Pra cegar ele, fazer um flash de luz bem na cara do celestial. Ok. Eu não sei como que ela funciona. Pode usar. Não, Marco. Uina! Não é aqui, então tô na cara. Pedrinha da Terra. Da Terra? É, ela é a maga. Ok. Controla elementos, põe aqui melhor que qualquer um. Tá. Ela pega a Pedra da Terra. Abra a pedra assim na Pedra da Terra, na mão. Né? Ela vai fazendo uns gestos assim. Surge um círculo arcano todo luminoso, muito colorido. Ela aponta na direção dele. E aí vocês vão vendo uma muralha crescendo ali. Que bom. Fechando uma montanha, crescendo, envolvendo. O celestial. Calmir, ele pega, guarda a espada dele e aí ele faz assim com a mão pra trás e ele fecha os olhos e diz: Rumnan, vem até mim. E a espada surge na mão dele. E aí ele vai na direção do celestial e começa a bloquear. A gente só podia invocar de volta. Não, a Rumnan é a. Ah, aquela que eles tinham perdido, né? É, aquele afogado, eu acho. Ah, não, idiota. Mas você quer falar pra Calmir que você perdeu a espada dele? É. Ah, mas Calmir é justo, né? O Kim invoca o machado dele e a mesma coisa faz o Paulo. Eles vão passando do celestial, começa uma turma, começa a lutar contra ele. É um combate, assim, colossal, com o qual vocês nunca viram antes. Você tem um plano, não tem? Não de um plano de um plano esquemático, um você plano de um semiplano. Constituição, dificuldade 50. Tem. E se a gente colocar ela no seu plano? Lá, não tem um bolsão de nullificação, não tem como entrar. Ainda não. Mas não, então, mas não é o plano dela. Não é o plano dela, mas então, mas não vai ter como outras pessoas entrarem. Mas ela vai ser mortal do mesmo jeito. Mas ela vai ser mortal do mesmo jeito. Como assim? Não, ela só é mortal no plano de unificação. O máximo do tiro é ela não é mortal. Mas tendo o coisa dela, ela vai ficar sendo deusa. Vai, tipo, mas vai ser uma coisa que no plano dela. Mas pelo menos lá as pessoas não vão conseguir matá-la, entendeu? O tamanho da desgraça. Dá pra ajudar ele? Dá. 26 mais... Dá pra ceder um... 7, 10, vou tentar ajudar ele ali. 33. Você vê que ele tá invocando o poder da pedra, começa a sair um raio luminoso indo na direção celestial. Ele começa a fraquejar, você chega atrás e põe a mão nele. Começa a passar a sua energia pra ele. Vantagem 33. No teste. Ah, vantagem no teste, sim. Não consigo adicionar alguma coisa, porque eu acho que ele não vai chegar só no dado. 50 é, vamos supor, é fora de... A vantagem no teste, 33. Né? Quer me dar um... Se tu tira... Eu não tenho tutorial. Se tu tira... De exaustão. Se tu tirar 20... Quanto que é o máximo que fica? 36. Mas a Lisbeth dá 40... Então acrescenta um D10. Mas sai da Lisbeth 43. Dá 43. Nível de exaustão acrescenta um D10. Tá. Porque eu tirei 33. Pra jogar outro dado, eu tirei 2D10. Vou te dar 2. Então preciso de 5. Ok. 17. 8 e 8. Acredito. 10 e 10. 8 e 8. Já já tô somando uns bagulho. 9 e 8. 17 com 33 deu quanto? 50. Sério, Murray? Sério, filho? Você sente suas forças se esvaindo, Murray. E aí a Kalina, ela toca suas costas, toca suas asas de novo. Dessa vez não vai doer, eu prometo. Toca suas asas de novo. E você sente uma energia saindo dela e fluindo através de você. Isso dá forças e você canaliza com tudo o poder daquela pedra. Um facho luminoso sai, um raio corta o céu e vai na direção daquele celestial, destruindo todas as muralhas de energia criadas pela Lena, atravessando a montanha que a Wina está criando e atingindo em cheio o rosto do celestial. Todos vocês ficam ofuscados. Kalina, você fica exausta com isso. Todos vocês ficam ofuscados. Kalina fica exausta. E aí vocês olham naquele portal que é o bolsão de notificação. Dali pende uma cabeça destroçada, destruída, de um celestial novo. Vocês mataram o primeiro celestial de vocês. A cabeça dele se desprende do corpo e despenca. No reino de Lena. Onde a cabeça despenca e cai ali, vai ficando tudo necrosivo, destruindo a vegetação e esvaziando de vida tudo ao redor ali. Num raio que é o dobro do tamanho da cabeça dele. E essa destruição, essa devastação cessa em seguida. É, o mundo tá até bom. Morte no reino da vida. Exato. Vocês estão bem? Eu tô um pouco exausto. Os deuses, sim. Tô bem. Mais ou menos. Bom, pelo jeito, então... Sim. Deu olhada lá no moço de Júnior. Moço de Júnior. Pelo jeito, então... Tô bem. Essas pedrinhas aí vão ser bastante efetivas. Lisbeth. Mas é que eu tô sob umas energias aquela nossas também. Aquela você viu 200 anos atrás, ou minutos ou horas atrás, você não sabe... Ao certo, quanto tempo surge a imagem dela de novo, sorrindo pra você. É um troço bizarro, assustador. Vocês veem a Lisbeth, ela com um calafrio assim, do nada. Ninguém tá com o bagulho na mão, né? É aquela senhora que a gente entrou na casa dela? Não. Não. Aquela senhora que conseguiu em sua visão. Só escrever a visão pra ela ainda. Eu vou escrever. É, quando ninguém ia falar alguma coisa, vocês começaram a fazer outra cena lá. Né? É. Agora que vem. Certo. Lisbeth. Em sua visão, quando você tava no reino das fadas e você planejava vir o báculo ali, você não viu o báculo. Você viu outra coisa. Somente viajou pra... Muito longe. Muito, muito, muito, muito longe mesmo. É em questão de tempo ou questão de lugar? Em questão de lugar e também em questão de tempo. Sua mente viajou entre as estrelas. Em sua jornada mental, você viu incontáveis estrelas, incontáveis galáxias, mundos, formas de vida das mais variadas espécies, composições que você pode imaginar. Até que você chegou num ponto onde sua mente estava viajando e para onde convergiam todos os focos de luz de toda a vida que se formou no universo. Um ponto muito, muito, muito distante, uma distância que sua mente não consegue conceber. Quando você tenta calcular essa distância, você sente até uma tontura, uma ânsia de vômito. Nesse ponto, onde você não via nada praticamente, surgiu do nada um sorriso. Eram lábios enrugados, com dentes já amarelados pelo tempo, que sorriam para você. Ao redor desses lábios, dessa boca sorridente, foi surgindo um rosto de uma mulher muito, muito, muito velha, com semblante muito simpático. Ela sorria para você de olhos fechados. Então ela abriu os olhos lentamente. Quando os olhos dela se abriram lentamente, foi onde você sentiu que em Arton você perdeu a consciência. Quando Quando ela abriu os olhos, você viu o universo. Você viu o universo fugindo de um pequeno ponto, uma explosão, o universo crescendo, se expandindo. No ponto onde houve aquela explosão, você viu 24 pequenos objetos brilhando. Em cada um desses objetos, uma runa cravada. Quatro desses objetos você foi capaz de reconhecer. As três runas que vocês tinham capturado antes e a runa que vocês pegaram agora, que o mundo resgatou do fundo da lava. Você conseguiu reconhecer essas quatro pedras? Das 24. As 24 pedras giraram, formando um círculo. Giraram velozmente até se tornar um círculo luminoso. E desse círculo luminoso partiram 24 faixas de luz e se espalharam. Tá brilhando um bom, velho. Depois que essas 24 pedras se espalharam, surgiu novamente o rosto da velhinha sorrindo para você, de olhos fechados. E aí, ainda sorrindo de olhos fechados para você, né? Ela fez isso. 24 pedras únicas. E você acordou em ela. Grávida. E agora, de novo, quando você testemunha esse evento que ocorre, de novo surge na sua mente, à sua frente, aquele sorriso daquela velha misteriosa. Celerinho. Joga percepção. Percepção? Sim. Joga com manga, imagina. Não virou Dragon Ball. Dragon Ball só 7. É o número 4 mais forte. É. Nossa, até que não explicamos. Percepção? Consigo pro ou não? Não. Não, vou rerolar. Deixa eu ver, eu tenho. Explicar tudo bom. Tem 12, né? Já tem 12. Deixa eu ver quanto? 9 dele? 9. Vou jogar já. Não sei se eu tenho. Vamos explicar tudo 4. Inspiração. A gente vai ter que fazer o radar do dragão também? Tem. Eu gasto uma inspiração. Vou pegar no vizinho. Dá 2,20 agora. Qual que eu pego o fone azul que eu tenho que tirar? Percepção. Tá. 17. Tem 12. Quanto? Muito bom. Quando você tem aquela visão do universo se formando no meio daquela explosão, você vai vendo todas as coisas sendo criadas. Inicialmente partículas, e depois essas partículas elas se unem e se tornam partículas maiores, que se unem e formam partículas maiores ainda. Essas partículas maiores elas vão formando elementos que vão formando os mundos e tudo mais. No meio desse monte de coisas que se formam ali, a partir do nada, praticamente, você vê que parte do que seria esse nada, ele assume uma forma. É até controverso, porque é uma forma disforme. Conforme vão surgindo elementos em planetas, estrelas e galáxias e tudo mais, né? Daquele nada, parte daquele nada se desprende e ele assume uma forma disforme. Ele se torna algo palpável, só que sem uma forma definida. Se destaca daquele ponto inicial, daquele ponto original, e começa a perseguir todo mundo. E onde ele toca algo que vai se formando, deixa de ser outro. Nossa, eu falo a respeito disso pra todo mundo. E falo. Essa visão que eu tive, o que mais me intriga é quem possa ser essa senhora. Porque significa de que o nada vazio não é o início de tudo. Tem um sucessor. Um antecessor, né? É. Então vocês estão no meio dos deuses? Uhum. A mina se vira, chega até vocês, né? Girando. Como assim? Eu... Nós sempre nos foi dito que nós viemos do nada e do vazio. pela visão que eu tive. Da mesma forma mais. Que minha mãe falava que eu tinha vindo do alface. Cegonha. Só era seu contato, assim, de origem. Consegue compartilhar a visão com eles? Consigo. É. Diferentes países, diferentes áreas. Vocês têm total liberdade pra entrar na minha mente. Liberdade é verdade. Com licença. Ela toca você. Eu pego minha pedra. Bacimou, perdeu. Bacimou, perdeu. Toca sua mente, tá? E aí ela faz assim, ó, e ela puxa o dedo. Quando ela puxa o dedo, vê uma coisinha luminosa saindo assim da cabeça. Como se tocasse uma gota d'água. Mas eu não vou perder uma, puxasse uma gota d'água. Não. Sim, não. Essa memória você perde. É? Se for igual Harry Potter, você perde. Tá? Não, Harry Potter não perde. Não, ela vai pro pensatório, pra ser o pensatório. É pensatório. É penseira. Harry Potter tem isso? Penseira, tem. Mas você não perde. Não. E aí ela joga assim pro alto e forma-se uma esfera luminosa. E aparece toda a visão da língua dentro dessa esfera. Só que a visão muda. A visão muda. No final da visão, quando a mulher vai fazer um círculo assim. Então. Quando ela vai fazer o círculo, ela sorri novamente, aponta na direção de Winnie, que faz assim. Você não vai ver isso. E faz o círculo. Vocês todos vão. Você não verá. Winnie olha. E não entende. Winnie. Não, ninguém entendeu, imagina. Tá, o Winnie chegou entender. Assim. Algum outro dos 19 aí entendeu? Deixa eu. 22, né? Você não viu? Não tem nada ali dentro. Você não viu nada? Tirando a Wina, outros de vocês entenderam essa imagem? Ela não viu a mulher nem nada? Ela não viu nada. A mulher bloqueou a visão. Ela apontou pra Wina. Puxou uma memória. Bloqueou? Ela acabou de falar. Deixa, mas eu não vi nada. Sim, eu tô tirando o Wina. Ah, ninguém falou nada. Cada um de vocês que ver vai ver de uma maneira diferente, imagino. Puxa. Eu acho que ninguém do... faz de novo. Ninguém vai ver nada. A velhinha aponta pra Donató. Ah, os deuses não podem ver. E aí aponta pra vocês. Foi bloqueado esse conhecimento pra eles. É. Aponta pra vocês, pra cada um deles, e ela faz assim. E aí depois ela faz o círculo e completa a visão. Tá, aqui como ele tá vendo. Exatamente isso. Ah, tá. Parece que isso não é proibido pra vocês. É. Você viu alguma coisa agora, Tanató? Não. Os deuses não podem ver. Mas parece que isso é só pra gente. É, para conter a rebeldia que vocês poderiam causar. Parece que o mundo é nosso. Mas eu posso mostrar de alguma forma como é a face desse sinal. Eu acho que se ela não deixar eles verem na visão, você não vai conseguir, eles não vão conseguir ver. Não. É só desenhar. Eu posso tentar reproduzir? Pode. Fazer. Eu faço. É que eu acho que eles não vão ver mesmo assim. Teste de atuação que envolve artes? Ou destreza? Destreza, com certeza. Inteligência, no caso, né? Inteligência é melhor. Conta pra caralho. 32. Desenhei com perfeição. Tem até... Não, peraí, gente. Tem uma pinta aqui. E a ruga? Ela olha para aquilo. Isso estava na visão. Sim. É, essa pessoa. Pega o papel, vocês viram. Os 22 olham e falam. Não. Não vi. Não, é. Não vimos. Não, mas era ela que estava aí. Vocês conseguem ver a imagem no papel? A imagem sim. Vocês reconhecem essa pessoa? Daí isso começa a saber. Não. Ela apontou para vocês. Vocês sabem como é a aparência do nada e do vazio? Isso significa alguma coisa? Vamos continuar. Marte ataca? Não. Não. Marte ataca. Mas as... Não, significa que estamos em paz. Um... Nada. Mas parece um que ela é quem cria e ela é quem destrói. O ciclo da vida. O início e o fim. Juntos em um círculo? Tudo faz parte de um ciclo. Mas pela visão parece que a nada e vazio se veio de uma pedra também. Aparentemente. Eles também foram uma criação. Parece que foi ela quem moldou. Então seria isto tios de vocês ao ponto da pedra da luz? Não, no caso seria avô. Não, no caso a pedra é só um instrumento. Não, mas a pedra é só um instrumento. Eu sei, mas seria... Vocês estão dizendo que essas pedras são anteriores ao nada e ao vazio? Sim. Poderiam ser. Ou poderiam ser... Porque não tem mais só... Ter o mesmo efeito que o nada e o vazio. Bate o machado no chão. Santa guerra! Fomos enganados esse tempo todo? Agora vocês sabem como os humanos se sentem. Na verdade, eu não acho que eles sejam anteriores. Eu acho que eles sejam do mesmo... Com o mesmo poder que o nada e o vazio. Só que em vez de destruir, cada um tem um poder semelhante. Eu acho que eles são anteriores. Acho que são anteriores, porque como, pelo que eu entendi, eles são a própria existência dos elementos. Então você teria que ter um ambiente para poder colocar pessoas, seres, alguma coisa. Então isso antecedeu. Só que então, nós conseguimos recuperar 4 runas. Teoricamente, essa moça da visão é anterior a essa senhora, no caso, né? É anterior ao nada e o vazio. E parece que quando foi teve ela que o criou as pedras, com todas as pedras, sim, que se criou o nada e o vazio. Uma junção de alguma pedra. É. Foi ela quem criou. Ou essas pedras podem ser um negócio aprisionado. Então, de fato, existe um poder maior. Existe. Sempre vai haver coisas aprisionadas nela. Sempre então, tem um peixe, uma esperança. Mas o vazio pode ser uma rebelião, tipo... Não, nada, o vazio é só outra criação. Deus, criado, sendo criado pra rebelião uma dessas pedras. Vamos para o meu reino. Aí, pra que você gosta? Nossa, ela prendeu, tipo... Predadores? Sim, mas ele está sendo invadido agora. Prisão do pai dele. Pelo Bolsonaro? Exato. Quer levar a pedra? O pai dele come tudo os fios, né, o negócio... Ainda ficou uma pedra em ar, então, se bem me lembro. Ficou? Duas? Uma? Não, eu me lembro tem de uma. Tem a pedra do fogo. A do fogo. Da água. Da água. Não, mas não, da água não tá aqui. Da água a gente não sabe onde tá. É a... Peraí, é metajogo? Eu não disse falar, que fala, falar isso. Quatro da pedra de fogo, eu não lembro. Tá, numa tô filmando. Não. Não é? Porque eu não lembro que ela deu esse papo com a mulher. Deve ter sido não, só as duas. É, foram só as duas. Não tinha alguém já pegando. Você não tem que dizer como falar isso. Então, mas a Cira falou pra gente. Cira não falou, Cira não tá aqui, Cira tá morto. Não, mas a Lisbeth não viu numa das visões que tinham quatro pedras em Arton? É. Não, gente, o Theon localizou todas as pedras com o... Sim. Mas ele falou que tá com a raposa. Então ele sabe onde estão as pedras. Exato. Os quatro, sim, elementos básicos. Bom, então se bem me lembro, tem uma ainda com a raposa. Lá nas ilhas de... Não, nas montanhas de gelo. É. A gente tem que ir lá buscar ela. Bem, deixarei essa tarefa com vocês. Temos que impedir a invasão do meu reino. A gente vai precisar, teoricamente, lutar com o Garlef, certo? Teoricamente não. A gente vai ter que lutar com ele. Eu tenho uma ideia. Só que eu precisaria da espada do Linwu. Pra quê? Pelo que o Calmer passou pra gente, é uma espada que corta conceitos também. Não... Você quer cortar dentro dele? Não, eu quero um cortar... do que defesa perfeita. Não, é mais básico. Não tenho porquê. Por que, que ele quer o bracelete? Pra ninguém impedir. Impedir ele de fazer o quê? Dominar o mundo. É não, só ele não querer mais isso. Cortar esse conceito de que o bracelete ajudará ele a dominar o mundo? Não, corte a ganância dele. Corte o mal que ele tem dentro dele. Não é algo ruim. Eu não quero cortar a mão, eu quero cortar a cabeça dele. Mas não dá. Mas essa é a questão. Ah, mas dá um jeito. Todo item tem só só ele só não falha. É afetado por nada. Ele não é afetado por nada que seja prejudicial a ele. Tirar a maldade de dentro dele não é prejudicial a ele. Se o item reconhecer. É um item de Mará. Mará jamais reconheceria a maldade como algo bom. Você tá ali protegendo a mente de uma pessoa. Não, eu estaria burlando um item. Se Mará não reconheceria nada, botou porque Mará tá protegendo ele, protegido. Mas existe porque um porque o item ele faz a função por si só. A deusa não interfere no que. É um presente. Se o item faz ou não a função dele. Um que foi dado por uns trolls, né? Legal. Exato. Mas eles foram isso aí, trolls. Então eu acho que a partir do momento que ele não tiver mais a ambição de destruir o mundo ou não tiver mais a maldade dentro dele, não tem por que ele querer ficar com o item. E ele poderá nos dar de bom grado. Acho isso. O item protege ele em questão de ações ofensivas. Físicas. Não, mágicas também. Ofensivas, físicas. Tipo assim, mesmo que por tudo, tipo, mesmo que cortar o conceito dele, vamos pôr assim. Com o que a gente tentou sentir a localização dele, não funcionou. Qualquer ação que a gente faça que seja referente ao ofensivo pra ele. Pra gente cortar o conceito dele, seria basicamente como se fosse um ataque com a espada. Então, a gente tenta. Se não der certo, o item vai proteger, porque vai como se fosse um ataque. Você tá atacando, então. Já tentamos de tudo, não chegamos certo. Acho que é o melhor. Não, mas não quer dizer prejudicial. A gente tentar localizá-lo, ele é prejudicial? Não era. A gente conseguiu. Se a gente é inimigo dele, faz total sentido a gente não conseguir localizá-lo. Porque a gente não quer localizá-lo pelo bem. Então a gente é inimigo dele, a gente querer cortar um conceito dele também vai ser prejudicial. Eu não sou inimiga dele. Eu nunca tive rincha com ele. Essa é a questão. Ele é inimigo de todo mundo. Se ele não é seu inimigo, então você tá perdendo seu tempo. Se você querer então mudar o conceito dele, a opinião dele, não, dependente quero do que ele acredite ou não, ele pode achar que você é inimiga dele. Bom, enquanto vocês estão discutindo aí, vamos lá buscar a pedra de fogo. Vamos a... Lena, você está segura aqui? Precisa de um esconderijo? Não. Você também. Temos que ir até o reino de Calmira agora. Então, vá. Pega o que fazer? Nós vamos lutar com os Celestiais. Você está sendo invadido, né? Mas não se esqueça, foi ali que o lugar que passou a primeira vez. Exato. Então, toma cuidado. Tentaremos. Vocês não acham bom deixar a pedra com eles? Mas a gente vai buscar a última pedra, depois eu vou voltar a trazer. Mas é que a gente já tem. As que nós já temos. Ah, que é verdade. Pra lutar contra esses celestiais, eu imagino que as armas deles não vão funcionar. Eu peguei, você não tá nem vendo. Adepta de Nine. Toma de volta. Murray? Griel? Passa assim na mão do Griel. Aí, tá mal essa pedra. Dá pra alguém não, distribui, né, amor? A pedra da luz dá pra é. São pedras ordinárias. Parece. Mas isso tem poder enorme do nome delas quando estão juntas. É diferente de todo poder vivo. É magia, mas não é. Uhum. Pode ser criaturas aprisionadas. Vai dar luz pro Asgard. E a da terra vai pra. É simples o conceito. Magia vem através da criação. A criação não. É isso aí. Errando. E a Almin tá com ela? Vento. Vento? Fica com ela mesmo. Desejo sorte. Vocês não precisam de sorte. Você poderia mudar. Só competência. Você acha que é uma boa ideia? Eu acho que é a única que eu tenho no momento. Eu ia quase esquecendo. Valkyrie. Obrigado. Não, ele quer eu volta. Quero de a gente volta. Emprestou pra eles na batalha. Mas eu preciso disso pra lutar. Mas a gente precisa disso pra teletransportar. Não, vocês sabem fazer teletransporte. Não. Pra mas cá? A gente não sabe onde o Garlef tá. A gente não sabe. A gente foi do seu e o da Uina. O espelho e o... Os dois juntos. Pra ver onde tá vai, a onde pedra quiser. E pra onde tá... Pra teleportar. Tá bem... Estejam cientes que vocês vão estar nos enfraquecendo. Nós tiramos três pedras. Espero que isso possa resolver. Vocês querem realmente arriscar isto? Eu acredito que não funcionaria, mas... A gente pode estar levando um terceiro item na mão do inimigo. Mas tudo bem. Não é um quem se importe. E não é... Com a colher ele faz o... O de todos, teoricamente, ele já tem esse item. Obrigado pela confiança, Lina. É uma honra. Nossa, com a colher ele faz todo, não tem sentido. Ele estaria atrás dos 20. Você pode não ser uma samurai. Ele não está atrás dos 20. Mas se isso não funcionar, terá a honra de morrer comigo. Será uma honra para mim. Passa. Thank you. Tô só observando. Percebo. Vamos... É, de onde tá a pata da cinzenta? Pata cinzenta. É frio lá, viu? Acho que eu tô pegando um casaco, tô colocando aqui já, fica tranquilo. A gente não pode colocar alguma proteção nela pra que você ela não seja. Eu ia cortar na frente dele, eu acho ruim, tipo, localizar. Entendeu? Ela que está com a espada. Não tem como, ela tá cuidando Deus, não é localizada. Impede. Qualquer meio de localização. Mas no caso só dos deuses são. Ah, mas foda-se, o cara já leu nossa mente, sabe que não é fácil. O cara invadiu o reino da vida, ele sabe qualquer coisa. Não, na verdade não foi o guarda, foram os celestiais. Mas ele invadiu o reino de Calmuto. Porque eu tava lá, para o tormento. Bem, vamos. Os deuses, eles. Bom. Temos que partir, o reino de Calmuto pode. Todos os reinos correm perigo. Meu reino está sendo invadido também. Duplamente. Você tem reino ainda? Eu acredito que são celestiais atrás de cada um de vocês. Achei que tinha sido destruído quando o Tamura caiu. A menina fala. E o meu também. Cara, eu tô tentando. Música de final invadir de tudo de uma vez pra não ter chance. Temos que nos separar. Isso não tem. Depressa. Vamos. E quer proteger a Lena? Vamos. O dela tá salvo. O dela tá safe. Lena chega pra falar? Vocês, fala. Então, talvez seja a última vez que a gente se vê. Espero que vocês fiquem bem. Também espero. Adeus. Não é adeus. Até breve. Cuide do menino. Cuide do único. Por aí, está ferida? Único, mamãe te ama! Não tá não. Não mais. Nossa, não falou nem eu te amo. O que tem? Gastar automático? Você tem gastado 5 aqui então. Bobinho? Tome, bobona. Eu falei, você tava rendo da vida, gastasse 6. 2 foi necessário, foi o que precisava. Continua os infinitos. Mas agora ela não tá mais aí, se furou. Então vamos para o frio. Vamos para o frio. Tem um casaquinho? Tô de boa. Só muda o anel. Resistência ao frio. Pra gente finalizar então, tá? Caramba, por que eu não ganhei um anel desse? Você matou seu outro personagem. Ah, a pergunta foi pra Kalina. Aquele vento gélido cortando. Tá? E... Qual é o lugar dos eventos que vocês vão? A gente vai pra entrada daquela tribo onde a gente ficou. Não é fácil pegar o espelho antes, dar uma olhada, ó, tá ali, e aí teleportar? Não, eu quero só. Vocês sabem o local quando eu falo isso? Não, eu não sei onde vocês vão. Não deixa logo sentado assim na casa dela, velho. Na casa dela. Ah, eu ia pra entrada da tribo. Ah, vou pra casa dela, já. Entrada da tribo? Você que tá comandando o medalhão. É, você que manda. Entrada da tribo. Ok. Nossa. Ok. Pingu. Entrada da tribo. Vocês estão de volta ao vilarejo de Gilek. Na entrada do vilarejo. Chega lá, não tem a raposa cinzenta. Tem um tarrasco cinzento. Lá. Quê? E a cabeça da raposa cinzenta pendurada no. Então, esse vilarejo singelo que vocês estão. Um vento gélido corta suas costas. E. Bom, vento gélido corta seus postos. E assim. O vilarejo de Giluk, apesar dos pesares e tudo que está ocorrendo, o vilarejo, ele está bem. Que bom. Ele está salvo. Nada de desgraça aconteceu ali, a não ser o céu estar negro. Que bom. Não sei isso. Mas aí você já não sabe se o céu está negro também, devido à catástrofe. A catástrofe ou devido à noite. Eu sei, na hora. noite, é noite. Então já é noite. Ah, então é noite, né? É noite. Amanhã não vai estar assim. Não, pode estar. Amanhã a gente descobre. Vai chover. Amanhã, amanhã às 6 horas da manhã, estiver bem escurinho, então a gente descobre. Ó, tá clareando. É hora de verão. Tem uma pra clarear. Bom, as pessoas na vila, elas estão formando, montando guarda. E aí quando vocês chegam na vila, ali na entrada, a guarda já chega até vocês correndo. Acelerados. Toma. Cercam vocês, olham pra vocês. Vocês são os amigos de Pata de Urso? Sim. Sim. O perna de alça, assim, né? É, o perna de alça. Como onde? É? Como onde? Que bom que voltaram. Ele já voltou da sua missão? Não, o Pata de Urso ainda não retornou. Estamos procurando uma raposa cinzenta, ele está? Sim, está. Não precisamos falar com ela, é importante. Venham, vou levá-los até ela. Ele leva vocês até a raposa cinzenta. Seu pai mandou um oi. A raposa cinzenta aparece. Sorri pra vocês. Eu já imaginava que vocês apareceriam. Então você sabe o que a gente veio buscar então? Não. Uma. Mas quando o céu escureceu, eu imaginei que vocês retornariam pra cá. Uma pedra. A gente está procurando a pedra que a Cia deixou com você. Que pedra? Uma pedra com um símbolo de fogo. Algo que controlasse fogo. A pedra rônica? Isso. O que vocês acreditam? Porque parece que ela vai nos ajudar a... Não tem a ver com o que está acontecendo, mas ela pode ser uma grande... Aliada. Aliada para o nosso lado, para impedir que isso continue. Bem, se puder ajudar de alguma forma... Sim, só nos entregue a pedra que a gente precisa voltar para o panteão. Entra. Guarda-se quando sempre. Ela chamou nós, não os guarda. Os caras ficam pra fora. Cinzenta, uma camada dela, você já conhece a camada dela? A propósito, essa aqui é a raposa cinzenta. Essa aqui é uma menina de outro planeta. O outro mundo. Muito prazer, eu sou daqui, eu sou de ar, então sou o Kalina. Não, não é, você falou que você era de um universo e você é alguma coisa. Eu viajei, eu viajei muito, mas eu sou daqui. Ah, é? Eu sou de Arton. É verdade, você era de Iradan, é verdade. Inclusive, a sua casa estava sendo destruída até agora há pouco. Eu sei. Vocês trouxeram muitos visitantes. É verdade, então. Mas falta um. Onde está aquela que me deu a pedra? Morta. Ai, deixa eu ver. Morri. Não, não vou contar a localização da pedra. Esse incidente foi meio que... Que triste. O equívoco que ela causou. Ela fez isso tudo? Uhum. Sim. Ah, pode crescer. Ela puxou o último se... Emocionada demais para tentar... Acorda. Entre aspas, salvar o mundo e ao mesmo tempo acabou fazendo ele entrar em colapso. Bom, aqui está. Onde é que ela me deu a roda do fogo? Ela tinha... Eu... Só isso que vocês precisam? Eu tento sentir, ver se tem poder nessa, é essa mesmo. Tem. Dá pra sentir que você pega ela, você sente calor. O frio que tá ali. Não tem mais frio. Não, acho que é só isso que a gente precisava. Acho que sim. Mas vocês sabem usar as runas? Eu sou um conjurador arrônico. Mas isso assim, ele também é. Mas isso é algo mais complicado. Por isso que ela me deu a pedra. Que ela treinasse no uso das runas, foi o que eu fiz. Você sabe de verdade o que é isso? É uma runa mágica. Não. Isso é o fogo. Ó, isso é fogo mágico. Isso é o fogo. Aquilo que veio. Todo o fogo que existe no nosso planeta e todos os outros vem disso. Nessa pedrinha? Nessa pedrinha. Difícil acreditar. Também é difícil acreditar que o mundo está acabando. Quer dizer, o mundo não, a existência está acabando. Mas, tudo acontece. A gente tá correndo atrás pra poder tentar reverter isso. Você teve contato com outras dessas ruas? Será que você é uma conjuradora única? Sim. Sério? Eu tenho outra. Não brinca. Qual outra que você tem? Tá falando que é de água. Sim. Sim. E você estaria disposta a nos entregar pra ajudar? Se isso for salvar o universo... Bom... Eu não posso te dar certeza, mas é algo que nós e os deuses estamos tentando fazer para poder trazer isso de volta. Trazer a luz de volta para o mundo. Vai lá e pega um de água e entrega para vocês. É um de água diferente das outras. Essa aqui é uma de água. Com então, foguinho também ou sem foguinho? Foguinho, mas foguinho é foguinho, como se fosse água emanando dela. Totalmente diferente. Bom, entrega pra vocês. Isso tá de posse. Isso tá só, na sua posse por algum tempo? Sim. Você encontrou como? Minha mestra, que me treinou nas artes lúdicas, que foi quem me entregou. É. Isso vem passando de geração em geração em nossa tribo. Se o que a gente fizer. Se o que a gente fizer aqui pra frente trouxer resultados positivos, talvez eu pessoalmente converse com o Panteão e veja se eu posso devolver essa runa pra você. Acho que nada mais justo. Você cuidou dela durante todo esse tempo e pelo que eu vi você nunca usou para o mal. Sempre foi só uma coisa pra passar de geração em geração e trazer só conhecimento. Nem me importo com ela. Se é algo que tem tanta importância assim. Eu acho que seria até melhor que ficasse com os deuses. Tudo bem, depois a gente vê isso. Você gostaria de nos acompanhar um dia desses? Eu já sou velha. Tenho minha vida pra cuidar. Não posso sair me aventurando por ela. A propósito. É uma pena que a menina tenha uma vida. Se eu soubesse que essas pedras são tão importantes, eu não teria tirado dela. Nada morre de verdade. Quem sabe disso? Nosso mundo é muito mais complicado e difícil de entender do que a gente imagina. Mas, bom, isso é papo com outra conversa. Peraí, papo com outra hora. A gente precisa voltar. Qualquer minuto que a gente passa sem tentar encontrar aquele maldito do devorador de mentes é um minuto a mais que ele está ganhando na nossa frente. Como estão as coisas? Tirando o céu negro... Por isso que eu não lembro. Vocês precisam de ajuda? Você quer saber da sua mãe, não? Se vocês conseguirem clarear o seu nome, eu acho que uma pessoa precisa disso. Mas pergunte pra ela, talvez ela saiba. Exato. Todos nós precisamos. Vocês não sabem como. Ninguém sobrevive na escuridão do mundo. Talvez os guardas não sabem. Ela é uma gigante. Espero que vocês se saiam. Me chamam. Pode ser que ela saiba. Se precisarem de algo mais. É, nossa vida está à disposição de vocês. Com licença, gostaria de saber se você tem alguma informação, teve alguma evidência do que aconteceu com nosso amigo Pata de Urso, com a minha mãe Helena. Ótima notícia que eu tive. Os nomes são iguais. Pensei que ele era igual ao filho dela. Ótima notícia. Ótima notícia que eu tive deles. É que eles já estavam fora das montanhas gigantes. Estavam entrando em uma caverna. E depois disso, tudo ficou escuro. Também. Não sei de mais nada. Foi a última vez também que eles estão sabendo. Estamos preocupados aqui com eles. Sim. Se puderem fazer algo. Severino, você poderia nos ajudar com isso? Tá. Um espírito? Sim. Pega o espírito, tem um concentro na minha mãe e o pato de urso. Mas falaremos a respeito. Quer deixar alguma coisa escrita para entregar ele? Não, só diga que estamos preocupados. Espero o espelho, olha. E você se vê no espelho? Tá atrás de você. E você sorri para você mesmo. Só que você que está no meu espelho não é você, é o Nerão. Você tem a mesma aparência dele. Eu olho pra você e sorri. Olá, Mori. Se você estiver me vendo, Eu tenho algo aqui que me interessa. Não, o mamãe e o ponto do lixo. E a visão se afasta um pouco e mostra. Pata de urso. E Lena. Acorrentados no chão. Leirão livre. Livre da maldição imposta a ele por um paladino de trauma. As maldições caíram. Parece que o tempo também está se esgotando. Tá tudo bem, amor? Sim. Sua mãe está bem? Não. Quando ele está? Aprisionado na caverna de Nerão. Junto com o pato de urso. Parece que ele conseguiu se libertar das correntes que o Théo aprisionou. Eu não entendi porque até agora ele não possui por completo. Porque ele está lá. Se as maldições não, caíram, talvez alma, os pactos também tenham caído. Dele, não teria porquê. Ele não ter tomado posse do meu corpo. Melhor isso aí. Melhor enquecer. Eu ainda não consegui me transformar dessa forma. Talvez esse seja você mesmo. Sim, pode ser que seja alguma coisa da minha. Você, da minha metamorfose, mas essa metamorfose era pra ser temporária. Não completa. Talvez. Não fixa, na verdade. As coisas tenham mudado com a quebra do último selo. Não sei se isso afetaria os poderes dele. Bom, a gente tem que lançar o Ramon no muro. A gente não pode deixar ela lá com o Pato de Urso. Eles foram lá tentar ajudar o muro. Se, se a gente deixar que eles fiquem lá, seria negligência da nossa parte. Deixar que eles morram em volta. Eu voto por isso. Nós devemos isso a Cinzento também. Eu voto por isso. Salvar a mãe do muro e o Pato de Urso. Sim, nos acompanhar o tempo todo, né? Não só isso, a mãe do Murder perdeu os poderes dela pela gente. Ela fez o sacrifício dela. Pato de Urso nos ajudou Carlinho. Também. Não devemos isso aí. Carlinho, você gostaria de nos acompanhar? Pra salvar a mãe do nosso amigo? E um amigo querido também? Ou seria melhor ele fazer o que a gente tem que fazer? A gente vai Porque fazer. Porque teoricamente, se a gente salvar eles e não salvar o mundo, não vai adiantar ter salvo eles. Tudo bem, mas talvez o mundo dele seja a própria mãe. Faz sentido pra ele. Pra você ver, hein? Grião, volta aqui! Não, eu tô pensando... Bora! O que você tá pensando? Nós podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sim, com colar, com certeza. Eu posso enviar os nossos amigos aqui e entregar as pedras que nós servimos para os deuses, enquanto nós vamos salvar a mãe do mundo. Sim, a gente pode... O que eu tava pensando de salvar o mundo era a gente pegar os últimos dois itens com esse tal de Garlia. Não, ah, é tão não simples tão assim. Se fosse fácil, acho que a gente já tinha feito. Não sei se você reparou, mas Comir não tem o braço direito. Quer dizer, tem alguns fragmentos do que foi um braço direito. E o machado de Kim não estava tão afiado assim. E o machado de Kim parecia aquele doce que faz assim. Então, foi porque eles tentaram acertar o Garth. E aí ele tem um item de mará que impede que eles recebam esse tipo de ataque. E tudo isso é refletido. Então, se um deus daquela magnitude teve com um braço praticamente sua arma, desintegrado, ó, que dirá de meros mortais? Entendo. Sei lá, a gente pode então ir até a eles, entregar as duas pedras e voltar na caverna. Manda os caras entregar as duas pedras. Isso. Mas os caras que vieram comigo de Savage Worlds. Mas eles sabem usar. É assim que chama o mundo? Era assim que chamava aquele mundo. Não. Mas... Mundo do selvagem. Posso. Levá-los. Por favor, então, você pega outra pedra da água. Deixa eu prestar o vídeo. Eu tirei 20 ainda. E você, que vai ser um líder deles? Você mesmo, dourado? Sim, eu sou o líder deles. Eu sou o paladino. Na minha de mim mesmo. Tome isto e isto. É aquele deus que estava com a espada? Sim, o deus da justiça. Reconheci ele. Exatamente. Vocês vão reconhecê-lo instantaneamente. Só vai ter ele no plano dele. Eu dou o teleporte Nenis, Heavens, pro plano de Calmir. Ok. NPCs, out. Eu achei que você ia deixar eles lá. tá ligado? Não que você ia com eles levar eles. Não, eu só levei eles. Eu só, mandou eles. Eles. Mandou outra. Se chegar lá não tem nada. Mas o Silene foi junto. Sim, tem, foi, você voltou. Tem que ir. Eu preciso ir? Sim. Ah, tá. Beleza, você viu como é que tá o esquema, você deixou. Aí beleza, mas só mandar eles, eu falei, pronto, já vai fuder com nós com gosto. Silene. Faz um de qualquer agora como vai ter dar tempo pro bagulho, mano. Certo. Nesse piscar de olhos que você vai e volta, você vê o reino de Calmir. Destroçado. Devastado. Você vê no chão, caídos, incontáveis corpos. Muitos, muitos, muitos cadáveres de devoradores de morte. Certo. Nada mais. E aí você vê Calmir lutando contra o Celestial. E a galera vai pra levar a runa pra ele. E você sente que Calmir ele tem uma chance de vencer. Ou ao menos de segurar o canal. Na verdade, eu tenho outro plano pra vocês. Venha. Eu vou entrar nas pedras do Calmir. Vou levar os caras pra cidade de Valcária. Ajudem os combatentes daqui. Também. Procure por um Mago Venner. Aqui lá em cima? Não, não. Aquele. Ah, aquele outro. É esse. Deixa comigo. A gente vai até ele. O que a gente faz? Bate nele? Não, vocês irão ajudá-lo a proteger a cidade. O paladino irá proteger essa cidade, então. Exatamente. Nós temos dois paladinos. Fala pra ele procurar o arcão braço de ferro. Fala que ele é o paladino braço de ouro. É, se precisar de qualquer coisa, toma. Anel de comunicação. Porra, mas nem tem segura mel aí, velho. Pode falar comigo. Mel, né? Você tá bem? Tá me ouvindo? É, com os outros. Ok. Então. Boa até. Sorte pra vocês. Pra vocês que também. Que os deuses olhem por vocês. Igualmente. Volta lá. Quando o Celerim se teletransporta, quando ele chega, o Celerim fez alguma cagada muito grande nesse teletransporte. E que quando ele volta, se escuta um barulho ensurdecedor que faz tremer todas as casinhas do vilarejo de Giro. Quando o Celerim se teletransporta, vocês escutam. Assim, tem mais selo pra quebrar? Hã? Tem mais selo pra quebrar? Não, não, selo. É uma nave. Esse é o barulho de um celestial chegando. O telhado indo embora. Um celestial acima de vocês. Fim da sessão. O cara seguiu meu Hustle Jumper. Ou ele que é o Ita. Não sei, mas o Jeff falou, o Celerim fez, então eu tô de boa. Eu me isento disso. Se o Jeff falou o Celerim, eu tô suave. Vocês acham que o Celerim fez alguma cagada? Né? Não, não, você falou o Celerim. Então foi o Celerim que fez mesmo. Foi o Celerim que fez. Opa, aí sim, já baixei todos os Dr. Who. Dr. quem? Dr. Who. Desculpa. Com a doutora. Ah, tá bom com são ela. São as primeiras temporadas? Ou as não, a temporada mais recente. Que o doutor virou doutora. A doutora, viu? Ele virou mulher. Ah, eu queria assistir desde o começo, só que as primeiras temporadas são muito mais difíceis de achar. Então, tem um site chamado Universo Who. Universo.com, lá tem. É, daí tem 50 temporadas? É. Mas você pode assistir só as novas, dá pra pegar normal. As novas estão na 11ª agora. Só que eu lembro de um dia que a gente tava assistindo pela Cultura, que tava passando na Cultura. Sim. E eram as antigas, sabe? Sim. É muito mais da hora, parece, assim. As antigonas em preto e branco, você disse? É. Tava passando. Eu assisti até, acho que a terceira temporada das antigonas, com o primeiro doutor. Muito legal. É muito bom. Muito bom. Interessante que até hoje o Dr. Who é ideias simples, né, de coisas simplesinhas que estão na sua cara ali, você nunca se toca. Né? Fazer o Dalek ser a coisa mais assustadora do universo é uma porra de uma chaleira o negócio. Mas ele tem dúvida. Divertido hoje. Foi. Ele deu a luz. Ele tocou a cavareta. Ele tocou com a cavareta. Ai, o Brasil também é forte, hein? Tá ele fez o propósito. O que você faz, Brasil? Eu encosto a vareta nela. Caralho, Brasil. Pronto. Vamos lá. só montar as coisas aqui, tá? Ah, é, tá certo. Eu esperaria qualquer coisa de vocês. Qualquer coisa. Se fosse pegar os itens e se matar, e sair matando tudo, fazer um regaço. Mas não que engravidar a Lisbeth. Impossível esperar isso. Eita. Alô? Seu irmão? Vem cá, Cacau. Cacau. Tudo bem, você? Cedo? Não, já que eu sou trouxa. Vai fora. Ai, amor, vou ter que te perguntar. Ah. E aí, o que você achou do meu plano? Você sabe que eu não posso te responder. Responde. Claro que não. Ah, amor. Responde aí. Por favor. Não posso, amor. Por quê? Eu não posso. Eu vou fazer já. Você tem que fazer e ver o que acontece. Eu vou fazer. Não pode, amor. Só fala o que você achou. O que eu achei? É. Ah, eu... Não vou falar nada. Poxa, amor. Não pode, amor, te dar um eu spoiler. Tem que esperar duas semanas? Não, amor. Duas semanas. Não. Sim, amor. Rapidinho, eu pensei, falei assim, vocês querem resolver essa parada do Neron? Quer resolver? Tá bom, peraí. Corta a vida do Neron, acabou o problema. Podemos matar o Garlef? É, dá pra fazer isso. Não, foi cara, mas eu imagino que o Murray queira ter um com o Neron, entendeu? Ah, sim, com certeza. Então eu achei que vai ser mais interessante do que matar o Neron assim. E, teoricamente, bom, apesar que você não sabe disso, a Aline não sabe disso. Mas teoricamente, os almas dois estão ligados, até onde é, você sabe. Eu sei, mas tipo. Então se matar um ou o outro. Tem que ter prudência. Não, mas eu pensei, tipo assim, pelo que ele falou, é que eu entender pra, tipo, a Kaline que ele quer, é um negócio pessoal com ele. Sim. Então eu falei assim, então eu vou deixar ele resolver. Dá a espada na mão dele, fala. É. Mas todo mundo, o pessoal não curtiu a minha ideia. Eles são idiotas. Ah. Por isso que eu falo. Minha namorada é foda. Ai, eu falei, caralho, poxa, o pessoal não ficou nem empolgado, o pessoal já ficou criticando. Eu falei, ah. Por isso que eu falei, se der certo, mano, ele vira nosso aliado. Pior que tem dois motivos pra ele virar um aliado, não sei, além desse. Por quê? Isso vocês vão ver ainda. Fala louco, amor. Poxa, amor. Tá, eu não vou falar, só vou dar dicas amor, pra você. Amor, você pra quê? Nossa. Eu vou dar dicas pra você tirar suas próprias conclusões. Ah, eu tenho um problema geralmente. O que você encontrou no plano de comer? Um monte de devorador de mentes mortos. Por quê? Porque os celestiais mataram. Ok. Foi o que eu entendi. Mas o Garlef não é invencível? É, o Garlef, mas eles não são Garlefs. Tá, mas se o Garlef é invencível, ele dá conta de todos os celestiais. Ah. Então por que ele ainda tem devoradores de mente maus? Porque ele não é invencível, ué. Isso já era óbvio. Se eu arrumei um jeito de derrotá-lo, amor. Ele é lindo, lindo, lindo, lindo. Ah, tá me também não viu meu neto? A Tamiris vai ver, ele é lindo, lindo. Agora a Tamiris vem aqui só de vez em quando. Ele é lindo de morrer. Vem pra dormir. Vem só pra dormir. Só. É? Ai, Tamiris, coisa mais gostosa. Teve alta hoje. Acho. De Ribeirão. Ele nasceu prematuro. Ah. Nasceu de 8 meses. Ele nasceu no dia 16, Tamiris. Ai, que medo, ele nasceu de 8 meses. Aí ficou na incubadora até hoje. Estourou e tinha que tirar ele. Aí a gente ficou com medo, porque o médico falou assim, porque a abertura da bolsa que estourou com a vagina pode pegar uma infecção no bebê, né? Ai, que bonitinho. Acho que ele já tinha saído da incubadora pedindo papo. Mas tava recebendo tudo pela ela. Olha, mamãe. Ah, eu mando tudo. Aí, ó. Tem uma foto com a Nina que ele tá assim. Falei, mãe, tá pleno aí. Tá no colo da mãe. Tô. Desde quando ele nasceu, eu mando foto pra Creuza. Tem a dele na mão. Eu mando aí, assim, né? Sabe por quê? Ela se preocupa, ela pergunta, aqui, né? Aí o pai, eu vou mandando pra minha tia. Porque ele manda direto pra mim, porque ele tava lá em Ribeirão. Olha agora. Eles não estão aqui. Eles não uma estavam. Graça. Eles não estavam aqui. E hoje então ele saiu. Eu mandava pra ela. Tem. Olha. A Nadine não acreditou que é de 8 meses. Nossa. Nadine falou, Clê, não parece, ele é graúdo. Ai, Creuza, eu fiz até promessa. Não precisava, né? Nossa, nós tava muito. Não, eu fiz. Mas por quê? O médico falou assim que ele teve que ser isso, sabia, né? Eu sei, aquela... normal. Mas tem, não é normal. Não, tem duas equipes. Uma que dá no bebê, assim, logo quando ele nasce, depois de 2 ou 3 dias. E tem uma que depois e ela tem que ir até fazer transfusão de sangue. Eu sei. Que combina, não combina o sangue, sabia? Eu sei. E a gente não sabia. Pra Jesus, que às vezes tem que fazer até bons pais. Mas não sabia que tipo. Mas deixa comigo. Não, mas nós ficamos como é o primeiro. Os médicos falam, né, Creuza? Mas eles explicam, né? Eles têm que explicar. Explica, então. Vou fazer tem que explicar. Você tem que saber o que está acontecendo. E também. Ô, nada, eu tenho cristal e bavária. Você toma? Mas no cristal você toma comigo quando eu levo lá? Quando eu levo lá, você toma. Aí, comadre, o que aconteceu? Ele falou assim que a bolsa dela rompeu. Não, você come. Se é suco, aceito. Suco? É. Refri. Pode ser. Provoca também. Ah, ele provoca ele. Não tá aqui, não tá provocando. Deixa ele lá sozinho, ele quis ficar sozinho, deixa ele. Tá. Então, comadre, ele. Como ela ficou muito tempo com a bolsa rompida, abriu uma cavidade da vagina com ele. Entendeu? E pode ter pegado uma infecção. Ah, mas se Deus quisesse. Aí o médico já. Nem fez exame, já deu antibiótico pra ele. Sim. Entendeu? Porque deu alteração. Porque ele começou a vomitar. Você entendeu? Ele tava tomando sorinho pela sonda e ele começou a vomitar. Por quê, né? Então, aí as enfermeiras chamou o médico, aí no outro dia o médico chamou o Ianina, e os dois ficou super preocupados. Falou. Exato, né? Conselhos e geográficos e fazer um negócio bonito. Não, espera, faz depois. Nossa, eu esqueci de desligar aqui. Tudo que vocês falaram foi gravado, tá?